Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos pedindo licença a vocês para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre usando a ótica da doutrina espírita. E quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de alta ajuda. É na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito, seu depósito. Paulo Hotel, conforto, praticidade com economia. Camil Filtro, soluções saúde para a sua água. Agradecemos também os centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Agradecemos também o grande apoio das tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e também o grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui os nossos amigos, é o Daniel Peagno e a Juliana Azevedo, que vão conversar conosco um pouquinho sobre os males da dependência química, né? Um assunto com certeza muito interessante, porque hoje em dia a gente sabe que dificilmente nenhuma família não tem alguém com dependência química, seja álcool ou seja droga, né? O Pai Joaquim mesmo fala que o grande mal da humanidade, o grande agente do mal são as drogas. E se a gente não tem alguém na casa da gente, pelo menos na casa de algum parente, tem alguém assim. Então vamos prestar bem atenção hoje, colocar as nossas dúvidas aqui na mesa também, fazer suas perguntas que nós estamos à disposição. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia ao pessoal aqui do nosso estúdio. Eu cheguei um pouco atrasado, né? Normal. É que vocês começaram mais cedo. O Rodrigo agora está criando vergonha na cara, está começando o programa, tentando começar o programa na hora certa. Porque nunca começa às 8, né? Isso. Aí a gente vai pegando a mania de chegar atrasado, né, Rui? Não começa na hora certa. Então vamos lá. Já. Uhum. Bom dia, Daniel. Bom dia, Luciana. É um prazer estar vocês dois aqui para falar de dependência química e da saúde mental. Isso aí é depois. Hein? Que nós começamos tudo errado aqui, né? Começou tudo errado. Eu comecei, você começa, eu comecei, então você ficou perdido. Bom dia, Carlinhos. Agora é minha vez, né? Você também. Ô, Rodrigo, bom dia. Você vê como é que, o script muda e acaba com tudo? Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, né? Aqui direto do estúdio Chico Xavier, aqui em São José dos Campos. Já deixo um alô aqui para a rádio do Vivência Espírita, mas também as rádios que estão conectadas conosco, os ouvintes da Web Rádio Semente de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente ao vivo aqui todo domingo, né? A gente agradece também às pessoas que estão aqui no YouTube do Vivência Espírita. A gente já fala a enquete que a gente deixou aqui para vocês, mas também para a Web Rádio Semente de Amor, pelo canal lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o canal Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e pela Web TV Espaço Espírita Barra Velha, que manda aí também o nosso vídeo, né? Então vocês estão assistindo a gente por esses canais, a gente já deixa um bom dia para vocês, né? Que agora também a gente pôs a enquete, né? Então tá somente no canal do Vivência e vocês podem entrar lá para responder. Você acha que as casas espíritas estão preparadas para orientar famílias de dependentes? né? Então deixa aí a sua opinião, tá? A gente vai colocar aqui no WhatsApp do grupo do Vivência Espírita também, então você pode entrar aí zap.vivenciaespirita.org para acessar e também responder pelo grupo. E deixe suas perguntas, né? Deixa aqui a pergunta para os nossos entrevistados hoje. Então, pode mandar pelo YouTube, pelo WhatsApp, que a gente lê aqui ao vivo também. Além disso, tem os telefones. Vamos colocar o Tião lá fora para trabalhar. Ligue no 12-3921-3009 para participar do sorteio. A gente vai sortear um livro do Jorge hoje. Então, entre aí, ligue para nós, somente para quem ligar e disser quero participar do sorteio. Ou mandar pelo WhatsApp aqui dizendo quero participar do sorteio do livro. Tá? Então, 12-3921-3009. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Barotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Tiaguinho, do livro Virtudes e Valores, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 37, perdoar. Perdoar é a grande meta de quem quer ser caridoso. Quem consegue perdoar com certeza é generoso, pois pôde vencer o mal e mostrar que é piedoso. Queridos irmãos vivencianos, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, a fim de agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos nessa manhã, mais uma vez, de entender um pouco mais da nossa caminhada, os compromissos espirituais assumidos e também, Senhor, os vícios e defeitos que conquistamos nessa jornada, pela nossa ausência de moral e pelo livre-arbítrio que geralmente usamos e utilizamos de maneira errada. Para tanto, agradecemos mais uma vez ao Pai, dizendo: Pai, colocaste-nos nesse mundo simples e ignorantes, a fim de que pudéssemos desenvolver as nossas faculdades espirituais. Mas ainda estamos na infância, na pré-infância espiritual, como dizia Chico Xavier. E não entendemos ainda o verdadeiro propósito de evolução, de crescimento, para podermos servir a esta seara bendita com toda a força espiritual que detemos em nossos corações. Somos centelhas divinas, filho do único Pai Criador. Temos o DNA de Deus e todo o conhecimento que nele habita, mas infelizmente pela nossa baixa moral não conseguimos ainda expandir esses conhecimentos e colocá-los em prática em nosso cotidiano. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém. Amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será saúde mental e dependência química. E nós estamos aqui com o Daniel Piagno, que é diretor do Hospital Francisca Júlia e voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho. E nós temos a Juliana Azevedo, que é coordenadora de dependência química na Francisca Júlia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Juliana. Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria retornar à casa, né? Falar um pouquinho da Francisca Júlia, dos trabalhos que desenvolvemos lá dentro. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que eu gosto muito na instituição, que é a Juliana, para falar desse tema, que é um tema que cabe muita discussão, cabe bastante elucidações, né? Principalmente nos dias de hoje, onde a gente fala não somente da dependência química em si, né, de drogas, mas também fala de internet, mídias sociais, e assim vai. Né? Tem várias questões que envolvem a dependência química também. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui para falar sobre dependência química, essa doença devastadora que não só acomete a pessoa que faz uso, mas também a todos os familiares, a comunidade, e a pessoa acaba perdendo o próprio sentido da vida. Então, é um assunto delicado, um assunto que eu gosto bastante, porque se trata da valorização da vida e de pessoas que precisam muito do nosso apoio. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Daniel, outro dia eu li uma notícia que a Francisca Júlia tem um convênio com o SUS na dependência química. A Francisca Júlia tem um convênio com o SUS na dependência química já há algum tempo. No último ano, especificamente, a gente abriu uma unidade para dependentes químicos adolescentes. Foi agora em novembro, né, Juliana? Sim. É porque não tinha, né, o convênio. Para adolescentes, não. Nós tínhamos para adultos, sim. Para adolescentes é agora um trabalho recente, né? E é um trabalho desafiador para a instituição, porém, a gente está enfrentando, né? Sim. Até de 16 anos para baixo? Dos 13 aos 18 incompletos. Dos 12. 13 anos já. Dos 12 aos 18 anos. Incompletos, deu tanto do ambos os sexos, né? E já tem criança, já. Né? Sim, adolescentes internados na instituição. Poxa. É um trabalho árduo, né, Luciana? Sim. Sim, é um trabalho que infelizmente, né, ele acaba acometendo assim um adolescente, né? Porque a droga, né, seja o álcool ou seja qualquer outra substância, ela vem com uma venda de ser bacana, né? De ser prazerosa, então inicia-se no uso recreativo, no uso social. E para os adolescentes, na fase da adolescência, né, nós já passamos por isso, né, então a gente entende ali toda aquela curiosidade, a questão de validação, de confirmação. Então, ela é uma ferramenta, né, e que circula muito no meio da adolescência. E os adolescentes, eles acabam fazendo uso por amizade ou por validação no período da adolescência, mas no período da adolescência é um uso dos mais prejudiciais. Se nós formos pensar assim de uma forma do desenvolvimento cognitivo do adolescente, uma vez que ele inicia o uso de uma substância, vamos dar um exemplo aí da maconha, a maconha ela tem prejuízos irreversíveis no processo de desenvolvimento psíquico do adolescente, né? E fora os males, né, que a gente vai falar hoje, que acomete assim toda a fase e todo o ciclo de vida da pessoa. Mas na adolescência, atento, porque uma vez iniciando o uso da substância na adolescência, ela tem fatores assim irreversíveis, que a pessoa pode não voltar, né, a ter o cognitivo funcionando de uma forma mais efetiva. Juliana, a gente sempre está pedindo opinião para as pessoas, opinião assim, o que você acha da liberação da maconha? Aí quem vem com a opinião dela, né? Sim. Com certeza quem fumou maconha quando era jovem fala, não faz mal nenhum não, pode deixar. Outro fala, não, isso aí é prejudicial demais. A gente fica muito na opinião, na parte moral, às vezes, né? Na parte científica, às vezes, mas é só opinião. A gente não tem toda hora um profissional que esteja lidando na área para poder falar para a gente com convicção e não com opinião. E a gente está vendo a briga hoje em dia para liberar a maconha, em alguns países já é liberado, né? E você acaba de falar dos prejuízos que ela pode causar. Agora eu pergunto para você que trabalha com isso e para o Daniel. Você já acha legal? Mesmo, e esse medicinal? E esse que é medicinal, que libera aí, que é medicinal, que pode comprar não sei quantas gramas assim, né? Numa maneira geral, o que vocês pensam disso? Olha, existe literaturas, né? Bom, eu vou falar, assim, primeiramente, dos prejuízos da substância maconha, né? A maconha ela é uma droga ilícita, Tá? Então, ela sendo uma droga ilícita, ela tem os prejuízos que ela vai trazer para qualquer pessoa que faz uso, né? Como eu disse aqui no processo da adolescência, é a fase mais prejudicial e ela é uma droga perturbadora. Cada substância ela tem um efeito no nosso cérebro, né? No nosso sistema, no nosso sistema nervoso central. Então, de acordo com o uso de cada substância, a pessoa vai ter um efeito. Tá? Por que eu trouxe a questão do uso na adolescência? Porque a dependência química, os fatores para se desenvolver e instalar a dependência química, nós vamos por fatores biológicos, psicológicos, sociais e até espirituais. Hoje, a Organização Mundial da Saúde ela defende também a espiritualidade enquanto visão de mundo e que a pessoa ela pode desenvolver a dependência dessa tal forma. Então, os prejuízos que a maconha traz na questão do uso, sem ser a parte medicinal, a pessoa tem que ter consciência de que ela é uma substância perturbadora e qualquer droga, seja o álcool ou seja outra substância, ela vai trazer prejuízos para você. Tá? E da questão medicinal, né, existe, né, literaturas que trazem a informação de que determinados medicamentos para algumas pessoas que sofrem de alguns transtornos, ela tem efeito positivo. Né? Mas isso a gente teria que ter um médico, né, para essa defesa, para falar um pouco para a gente. Mas existe essa parte medicinal, sim. Mas nós temos literatura falando, e não só literaturas. Né? Eu estava comentando aqui com o Daniel sobre vivências experiência de pessoas que eu conheço, né, pessoas e também pacientes, assim, que eu já cuidei, que a própria maconha, iniciado no uso da adolescência, essa pessoa desenvolveu esquizofrenia. Então, o uso da maconha na adolescência ou em algum processo, e se a pessoa tiver uma predisposição, ela pode desenvolver outras comorbidades. Né? Então, a maconha é uma droga ilícita, ela traz usos, ela traz prejuízos pessoais, sociais e impactos irreversíveis na vida da pessoa. Mas, Juliana, mas a droga mais problemática é o crack, né? Sim, hoje podemos assim dizer que o crack, né, de acordo com as literaturas, o primeiro uso dela já causa uma dependência imediata na pessoa. Sim, literatura já defende. A gente tem hoje os CAS também, né? Os CAS, eles é uma droga de laboratório e são drogas com muitas, inúmeras substâncias, né? E cada vez mais estão sendo elaborados, desenvolvidos drogas com muitas potências, né? Se a gente for pensar buscar hoje na internet, nós vamos encontrar inúmeras substâncias que estão trazendo mais prejuízos, né? Mas o crack, ele é uma substância que ele acomete, né? Como eu trouxe agora para você, a dependência dele muitas vezes é imediata. E é importante a gente trazer também, porque como a dependência química instalada, ela envolve e acaba acarretando esses prejuízos, ela vai muito do funcionamento do organismo da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, todo mundo que fazer uso de álcool vai ser alcoolista, ou a pessoa que fazer uso de maconha, ela vai ser um dependente químico, né? Isso depende da predisposição. Tá? Se a gente olhar assim para familiares ou pessoas que nós conhecemos, sempre onde tem um alcoólico, onde tem um dependente químico que faz uso de droga, a gente pode pensar que vai ter uma pessoa ali que tem, né? Não sei se é a realidade assim de vocês, mas quando a gente olha para o nosso meio ou para o ambiente de trabalho, quando a gente escuta a história de um paciente que ele está lutando para ele superar ou entrar em recuperação, ele tem um familiar ou tem alguém que na família, um pai, um tio, uma avó. Então, existe essa predisposição, porque existe a diferença da dependência química e do usuário. E pode ser chamado, então, como uma espécie de epidemia, já que a gente consegue identificar tão próximo assim, em todas as famílias, ter um caso desse, a gente pode considerar, não como uma doença, assim, mas como se fosse uma epidemia? Olha, o conceito assim de epidemia até poderíamos considerar, né? Porque assim, se nós olharmos assim pro âmbito da ciência, a dependência química ela até foi considerada como uma doença, porque se nós olharmos enquanto sociedade, existia a questão da banalização desse sintoma, porque a dependência química ela é um sintoma. Ela é um sintoma do quê? Ela é um sintoma de uma ausência, de uma dor emocional. E se nós olharmos para a dimensão espiritual, a gente também segue e tem outras compreensões, né? Então, se tratando de epidemia, de doença, nessa questão dessa forma que as famílias, a sociedade, se hoje a gente pensar, né, a sociedade, ela vive em problema com dependência química, né? Se a gente trouxer ela para o hospital, nós temos a nossa unidade de pronto atendimento de saúde mental e os nossos números de atendimento em função das pessoas que buscam pela dependência química, ela ampliou muito, né? Ela ampliou aí bastante nos nossos resultados, porque as pessoas estão entendendo sobre dependência química, porque as pessoas às vezes pensam que fazer o uso do álcool, fazer o uso da maconha ou de uma substância de uma forma recreativa, que isso é natural, né? Mas não é. A droga, o álcool, ela vem para que as pessoas buscam por essa substância para ela alimentar algum vazio, seja esse vazio da parte psicológica ou seja esse vazio que nós entendemos da parte espiritual, é onde a pessoa quer preencher, né, essa ausência de alguma espiritualidade, né? Se a gente pensar os 12 passos, que é a programação que a gente trabalha no hospital, e a programação mais conhecida para se trabalhar a dependência química, né, ela fala, ela traz de uma espiritualidade ali um pouco velada, mas compreendida, e ela trata essa dor da alma. Então, eu entendo, podendo ser, sim, né, uma epidemia, porque não só acomete, não traz, não é só uma explicação psicológica. No meu ponto pessoal, ela tem um viés muito mais espiritual para que a pessoa possa estar resolvendo, né, se reconciliando ali. Mas o trabalho que é feito com os 12 passos é excelente, né? Ele é extraordinário, né? Se a gente pensar assim na história dos 12 passos, né, foram dois alcoólicos que sofriam, né, contra o alcoolismo, e eles se uniram, né? Sentaram ali para conversar e entenderam que a conversa, que a troca, que a força dos pares, ela seria muito importante para ajudar essas pessoas, né? Então, em 1935, o Bill e o Bob, eles sentaram, conversaram e falaram, poxa, né, vamos criar aí os 12 passos. E os 12 passos, né, eu sou apaixonada pela programação, né? Eu falo assim que a dependência química me escolheu. Porque a programação, eu estava comentando aqui com o Daniel, ela é extremamente espiritual. Se nós pegarmos o primeiro passo, o terceiro passo e o décimo primeiro, ele fala do quê? A programação fala de reparação, ela fala de conexão, né, com o poder superior. Não fala assim de religião. É uma crença, né? É um poder superior. A pessoa precisa entender que existe um poder superior a ela, né? Que os nossos desejos, as nossas vontades, elas estão aquém. Que existe um poder superior, acima de tudo, que possa nos conduzir e nos ajudar. Então, os 12 passos, ele é maravilhoso. Eu vejo como uma ferramenta não só para quem sofre a dependência química, mas para nós também. Mas o primeiro passo é o mais difícil. Exatamente. Por que ele já é o primeiro? Porque é a admissão, né? Você admitir que tem uma dificuldade não é difícil, né? Nós, assim mesmo, né, enquanto pessoas em processo de desenvolvimento, de construção e desconstrução, nós temos as nossas dificuldades. Então, admitir, às vezes, que nós possamos ter uma personalidade ou um temperamento mais forte já é difícil, né? Agora, imagina você admitir que você tem uma doença, que você prejudicou pessoas, filhos, familiares, né? Não é fácil. Então, eu acredito que o primeiro passo, quando eles pensaram, é na questão da admissão, porque daí começa contigo, né? Na questão da parte aí interna, para você começar esse processo. E aí que é quando cai a ficha? É aí quando cai a ficha, né? Porque o primeiro passo, quando você admite que você é impotente ao álcool, a outra droga, você está entendendo que você já não pode mais fazer uso dela. Então, já venci o inimigo, né? Mas quando você ainda não tem essa consciência, por isso que eu penso que é muito voltado para a questão dessa conexão espiritual, né? Da conexão do poder superior. Não é só você que consegue. Se a gente pensar em um dos males, né? Quando eu vi lá quais são os males da dependência química, para mim, três pontos importantes, assim, para a gente falar um pouco desses males, que é o sujeito, a pessoa, ela viver como um corpo-organismo, né? A droga é o centro da vida dela. Ela deixa Deus, ela deixa os familiares, ela deixa os compromissos, os sonhos, as realizações, ela deixa em último lugar. Na verdade, ela não deixa, né? Porque a droga toma esse espaço. E deixa até a família, né? A família. Ela deixa tudo. A droga é o centro. Ela é um corpo-organismo, ela só funciona. O corpo, né, fisicamente, o organismo, a parte funcional funcionando, e ela passa a viver em função da droga. Olha, é muito triste quando você recebe uma pessoa com abstinência assim severa, e muitas vezes, assim, paciente, eu olhar e falar assim, Juliana, eu quero ir embora, eu preciso usar droga, eu não consigo. E você olhar muitas vezes aquela pessoa com os olhos, né, para você lagrimejando, tendo ali um pouquinho de desejo, de vontade, mas ela não conseguir. Ela não consegue, porque isso faz parte desse funcionamento, né? E outra é a escravidão. Ela é escrava da substância. E o quarto passo? Né? O quarto passo é a parte do inventário, né? Que é por isso que eu falo que é extremamente espiritual e assim para nós também enquanto pessoa, que faz parte dessa reconciliação. A pessoa precisa fazer esse inventário, escrever, elaborar, ter a consciência do que a droga tirou dela, das pessoas que prejudicou, porque a droga é um dos impactos e um dos males, é a questão da moral e dos valores que ela tira. A pessoa, ela pode ter tido uma vida totalmente lícita, uma vida digna de amor, uma pessoa caridosa, mas se a dependência química instala, ela pode passar a roubar, ela vai mentir, ela vai manipular, né? Para que ela possa comprar a substância e fazer uso. Então, são comportamentos que a dependência química traz que ela acaba devastando com a vida da pessoa. Então, o quarto passo, ele contribui com isso, para que a pessoa possa fazer o inventário dela, para que ela possa pensar, ter consciência, mas o que eu estava falando isso também com o Daniel. Eu vejo assim, as pessoas falam, mas eu vejo tanta pessoa recair, né? As pessoas recaem demais, não ficam bem. E eu penso assim, de uma percepção pessoal mesmo, que o que falta muitas vezes é essa conexão espiritual. Essa conexão, porque a programação toda fala, né? O 11º passo, ele fala da comunicação, ele fala da meditação, e ele fala dessa oração, que essa conexão com o seu poder superior, né? Seja a sua crença, seja sua crença religiosa, aquilo com que você acredita, que você precisa se conectar para que você tenha propósito, que é um outro male, né? Quando a pessoa ela não tem propósito, ela não tem sentido de vida, ela vai se esvaziando. E com cada vez mais, ela vai buscando isso e chega até um ato de cometer um suicídio. Porque são tantas perdas, são tantos prejuízos, que a vida já não faz mais sentido a ela. Eu acho muito bonita aquela frase, só por hoje. Só por hoje. Eu também gosto, viu? Eu uso também para mim. Eu converso, né? Trabalhar com consultor em dependência química, os consultores são pessoas que estão em recuperação. São pessoas assim que eu admiro muito, são pessoas que eu aprendo muito, porque de tudo isso que a gente trouxe e falou um pouquinho, a gente pensa de como é difícil essa pessoa estar sóbria, né? Está abstêmia ali. Então, é uma luta diária. Só por hoje funciona. Só por hoje eu não vou fazer uso disso. Só por hoje eu não vou ter um comportamento que possa me levar ao uso da substância, né? E só por hoje funciona. E funciona mesmo. Não, e aquela prece também é muito bonita, né? A oração da serenidade, né? A oração da serenidade, acho que foi 1947... que ela não é uma oração que foi criada, né, pelos autores, que é o Bob e o Bill, mas eles buscando assim, algo que pudesse simbolizar toda a programação, que é dos 12 passos, né, em toda aquele norte, aquele direcionamento para as pessoas que estão em sofrimento, daí ele encontrou a oração dos 12, né, a oração da serenidade, que é uma oração que, se a gente pensa, né, Deus, conceda a minha serenidade, né, para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Então, eu não posso mudar os meus sentimentos, os meus comportamentos, né, eu não posso mudar as minhas escolhas, eu posso escolher diferente. Né? Então, assim, as escolhas que eu faço a partir de hoje eu posso mudar. Então, ela traz, eu digo assim, se focar na oração, você já tem ali uma ferramenta, né? Porque você muda você não muda o outro. E o dependente químico, né? A pessoa que tem a dependência química, a própria doença acaba levando ela a ter esse comportamento. Que são pessoas que têm essa dificuldade de aceitação. Por isso que quando fala da admissão, é admitir que é doente, que é impotente a substância, né? Ele fala muito claro, ele deixa isso muito claro na programação. Admitir que você é impotente à substância. Então, a oração vem para te ajudar. Você pode mudar a si mesmo, né? As relações difíceis, você também tem ferramentas consigo para poder te ajudar, mas você não muda o outro. A grande resistência que a gente encontra é aquela pessoa, eu bebo com meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. E o outro, quando com a droga eu paro a hora que eu quero. E tudo isso é mentira, né? É mentira e, assim, é um mecanismo de defesa, viu? É que a pessoa que está em substância, como eu falei, que está no uso, né, vem da parte da questão da escravidão e a parte de que ela não pensa mais, né? Ela, tudo na vida dela, ela tira. Quando eu dei o exemplo do corpo-organismo, ela só funciona. A droga, ela passa a ocupar o maior lugar da vida dela. Ela abandona a família, os filhos, Deus, né? Tudo. Então, o que acontece com isso? É um mecanismo de defesa. Ela não tem forças, ela ainda não teve nessa conexão, seja da parte da ciência ou da parte espiritual, ela não teve essa compreensão. Então, o mecanismo de defesa começa a atuar. Mas, ô Juliana, como é que você fala essa parte espiritual? Como é que você entende essa parte espiritual? Olha, a parte espiritual, eu entendo que... Se não fala em religião, mas fala na parte espiritual. Sim. A parte espiritual, se nós pensarmos do livro azul, que é o livro que o Bill e o Bob eles fizeram, né, para contribuir, que tem a questão dos 12 passos. Eles falam do poder superior. Tá? E o poder superior... quando eu digo da espiritualidade, é essa compreensão. O terceiro passo, qual que é? Entrega. Né? O dependente, a vida, desde o uso, desde que a dependência foi instalada, ele fez tudo do jeito dele. Então, o terceiro passo, ele fala assim, entrega. Né? Você precisa entregar todas as coisas que estão acontecendo com você. Tá? Então, dentro das suas dificuldades pessoais, profissionais, porque nós, né, temos hábitos da querer da resolução, né? Então, assim, antes de iniciarmos aqui, nós fizemos uma oração, né? Uma oração agradecendo, pedindo sabedoria, né? Pedindo a presença do Pai para que esteja no meio de nós. E a programação e os passos traz exatamente isso. Sem essa conexão com o poder superior, sem essa compreensão com aquilo que é superior a você, né? De acordo com a sua crença religiosa, você não tem êxito. Porque nós estamos, né, numa esfera física onde existe algo maior. Então, existe um chamado, existe um propósito, né, existe um sentido existencial. E quando a pessoa ela não encontra esse sentido existencial, ela vai ficar na escravidão. Né? Porque o que é a droga? A droga vem para matar, roubar e destruir. Porque ela destrói a pessoa, ela destrói a família, ela destrói o seu projeto, ela destrói os seus sonhos. E você não consegue mais ter a sua identidade. A sua identidade ela é roubada, né? Ela é sequestrada de você por um tempo, porque as pessoas que conseguem ficar bem, elas conseguem retomar a vida. E por isso que eu falo da questão espiritual. Porque no meu pensamento, na minha compreensão, a espiritualidade ela trabalha esse vazio. Porque a paz, né? A paz que a gente busca, ela excede todo entendimento. A gente pode não estar legal, desempregado, problemas familiares, né? Questões profissionais. Mas se a gente tem Jesus, né? Se a gente tem assim a espiritualidade, a gente tem uma centralidade. E com isso as dificuldades vêm e você está conectado com esse poder superior, né? E esse poder superior, de acordo com a programação, ela não fala de religião. Ela fala da sua crença, daquilo que você acredita. Então, eu acredito muito que uma das dificuldades que a pessoa que tem a dependência química é essa busca existencial. E vejo assim, não só da minha percepção, né? Eu trabalho já com a dependência química há algum tempo, mas das pessoas que eu já atendi, das experiências pessoais, eu vejo que é o caminho. E os próprios 12 passos. Você for lá, leu do 1 ao 12º, em cada passo tem falando um pouquinho dessa conexão espiritual. Dá para você falar para a gente os 12 passos? O primeiro? Eu não vou recordar assim. Eu também não recordo. Assim, mas... de um seguido do outro, né? Eu vejo aqui. Não vê aí para a gente, fala, né? Mas eu posso. Aí, Jorge. Mas aí é o seguinte: deixa esses passos entrando no meio da conversa, que aí você lembra, né? Tá, se a gente for falar os 12 passos, não vai adiantar nada, né? Vamos falar no meio da conversa, igual você está colocando sempre. Tá certo. Porque o que a gente vê muito, assim, para vocês dois mesmo a pergunta, né? Ou a pergunta não, o comentário. A gente vê que a gente está muito focado ainda nas drogas ilícitas, né? Achando que droga é só droga ilícita. Sim. A maioria das pessoas pensa que droga é só droga ilícita. Sendo que as mais comuns é que levam para as ilícitas, que são as lícitas, beber e fumar. Então, está cheio de pai brigando para o filho largar a droga pesada, digamos assim, mas lá dentro da casa dele ele tem garrafa de cerveja, ele tem uísque, ele tem cachaça, ele tem tudo e acha que é normal aquilo. Dentro de pessoas que são cristãs, dentro de casa de espíritas. da gente, das nossas casas espíritas, que são pessoas que deveriam ter mais consciência ainda. Chega lá na casa da gente, está cheio de bebida lá. E aí a gente fica combatendo isso. Por exemplo, como é que a gente vai resolver esse problema se dentro da própria casa a gente está incentivando isso? Ou melhor, também, quando a gente sai na rua, se a gente sair na rua de noite, sábado à noite, a gente não anda nem direito nas ruas do tanto de lanchonete, do tanto de boteco, do tanto de pagode, do tanto de um monte de coisa que tem na rua, todo mundo bebendo e fumando. Então, são coisas assim que a gente vê. Vocês estão lá no hospital combatendo a droga, né? E essas drogas também fazem parte do combate, tanto do álcool, né? Como das outras drogas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê cada dia a sociedade incentivando mais ainda, porque a pessoa só é importante se ela estiver lá no meio fazendo bagunça, se ela estiver bebendo, se ela estiver fumando, se ela estiver tudo. Quer dizer, vai ter fim isso aí um dia, será? Terá fim jeito? Se tiver o comportamento. Você traz assim uma questão muito importante, né? O álcool, ele é a droga mais difícil de tratar. É a principal droga. E todo mundo acha normal. Né? Todo mundo acha bonito. Exatamente. O álcool, ele é a principal droga. E é o que você acabou de falar. É uma droga lícita, tá? Eu gosto sempre de dar um exemplo assim na treinamentos, né? Orientações com famílias, quando falar do alcoolismo. É a questão do nosso exemplo. Quando você trouxe, né? Você vai numa festa de criança, eu fico indignada quando eu vou em festa de criança e eu vejo os familiares, com cada um com cooler, né? E cada família com as suas bebidas, com cerveja. A festa é da criança, né? E as famílias estão ali fazendo uso, né, da bebida alcoólica, e as crianças sozinhas brincando com elas, né? E as famílias conversando, tá? Mas isso já é um exemplo. Né? É um exemplo quando você traz. Quando isso vai mudar? Quando eu começar, eu enquanto mãe, né? Enquanto pai, enquanto um cuidador, enquanto professor, enquanto um profissional que tenho acesso, trazer essa orientação. O álcool é uma droga lícita, de fácil acesso, você compra em qualquer lugar. A criança acha até dentro da casa dela, né? Se tem ali, de repente, uma garrafa de vinho que fica aberta, o pai ou a mãe não está, ela pode ter interesse ali, ela vai fazer o uso ali, né? Mas se não tivesse essa orientação, a gente trabalha com adolescentes, né? Igual o Daniel mencionou. Então, o que a gente entende e escuta das famílias e das adolescentes é essa permissão no ambiente. A permissão dos pais, a permissão dos cuidadores, enquanto facilitadores para trazer o álcool para dentro de casa. E ela é a pior droga, ela é a porta de entrada. Porque daí, se a pessoa tem a predisposição para a dependência química, o sistema, o organismo, ele vai pedir outras substâncias. Tá? Então, a gente banaliza muito a questão do álcool. Né? E como você disse assim no começo, eu vou tomar um pouquinho, eu vou tomar uma cervejinha, um copinho, um golinho. Né? Não funciona assim. Além das questões do impacto e o exemplo na vida de outras pessoas, não é só a questão da dependência química, mas a questão de doenças. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela traz mais de 200 tipos de doenças que o álcool provoca. Né? Então, falar de substância, de dependência química, não é só a questão da vida da pessoa, mas de todas as doenças também que ela pode ter no decorrer do uso, né? E falando do álcool, assim, questões irreversíveis. Existe uma frase, assim, muito antiga, que é do tempo do Zagaio, igual a música do Sérgio Reis, que é: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a gente esperava que isso mudasse, mudasse na vida, né? Porque meu avô falava com meu pai, meu bisavô falava com meu avô falava com meu pai falava para mim. E a maioria dos pais falam para os filhos: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a gente sabe que desde a época do meu bisavô, que a gente faz o que eles fazem. A gente não faz o que eles não fazem, a gente faz o que eles fazem. Quer dizer, a pessoa quer que o filho não use usando. Ela quer que o filho não entre na droga bebendo cachaça dentro de casa, cerveja, na rua, tudo quanto é lugar, e o filho junto. Então, quer dizer, o exemplo, as pessoas seguem exemplo, elas não seguem palavras, elas seguem exemplos. Então, é difícil se você não mudar a sociedade para você mudar isso, querer mudar, querer que seu filho não beba, sendo que você está bebendo, com um copo de cerveja na mão, fala: não, isso aqui é ruim demais, não beba não, mas se é ruim, por que ele está bebendo? Eu quero experimentar também. Outra frase, depois que eu me tornei espírita, uma das frases mais legais mais sábias que eu conheço é aquela: evite o primeiro gole, sabe? como espírita. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente vem trazendo as nossas tendências de outras encarnações. E quem falou que a probabilidade de outras encarnações, a gente ter fumado, a gente ter bebido, é grande demais. E às vezes a espiritualidade deu um tempo para a gente tão grande, lá parado na espiritualidade, na erraticidade, tudo, sem beber, sem nada. Mas só que aquilo está dentro da gente, né? Não adianta. Você tem tendências. Então, quando nasce com aquela tendência, evitar o primeiro gole é assim. Se você usar o primeiro gole, você não está começando, você está continuando. Aí fala, mas eu nunca bebi nessa vida, mas pode ter bebido na outra. Vai relembrar, o perispírito da gente vai relembrar. Então eu acho uma frase muito inteligente, essa inteligente, sábia. Fala, evite o primeiro gole, porque você não sabe. Porque existem pessoas que falam, eu usei maconha e não aconteceu nada comigo, porque ele não tinha tendência. Né? Fala, não, eu tive uma festa lá, eu usei a maconha, não teve problema nenhum. Fala, mas é porque não tinha tendência. Porque se tiver, vai voltar. É igual a gente que fumou, que bebeu, né? Eu já bebi, já fumei. Eu sei que se eu pegar a bebida, até que eu consigo equilibrar, mas se eu pegar um cigarro, por exemplo, e fumar, eu tenho certeza que é a coisa mais deliciosa que existe. Aí eu vou querer fumar mais. Por quê? Porque já tenho essa tendência. E eu vou morrer quantas vezes for necessário e vou continuar com essa tendência no perispírito. Então é complicado demais isso aí, né? Essa não, não. E quem é responsável para evitar o primeiro gole? A família. Não a família que vai ficar vigiando 24 horas o filho, nem nada, mas o exemplo que você dá faz com que ele não use. E se ele usar, a hora que ele usar vai ser a responsabilidade dele só. O pai e a mãe que não fuma, que não bebe, eu penso assim, que eles vão estar com a consciência tranquila se o filho dele fumar e beber. Mas não foi por causa de mim. Né? Daniel, você não falou nada ainda. Eu estou pensando aqui, até fazer uma consulta aqui. Acho que existem muitas questões, a gente fala um pouquinho do processo de reforma íntima de uma pessoa, né? As questões de imediatismo que a gente acaba tendo a necessidade de experimentar, né? A sociedade hoje, ele é muito imediatista. Eu até vou aumentar um pouco mais essa sua fala por uma questão, por exemplo, hoje temos as bets dentro da sociedade, uhum. Né? Hoje as casas de apostas estão abertas para qualquer pessoa. Pessoas perdem muito dinheiro com isso. O que, que é isso? Ele é um imediatismo. No organismo gera uma dopamina. A pessoa se sente tem um prazer momentâneo com aquilo. E aquilo vai viciando, vai viciando. Tem uma hora que ele se torna insustentável. As redes sociais, as mídias sociais também são elementos que fazem com que a pessoa fique muito tempo vivenciando a experiência na internet. Com isso, ele acaba perdendo a sua vida. Ou seja, isso vai desenvolvendo naquela pessoa sensações e vontades, né? Questões imediatas que fazem com que ela vai se tornando refém daquilo que ela está procurando. Importante salientar, né? A gente, agora falando um pouquinho da reforma íntima, eu queria voltar a esse aspecto. Reforma íntima é um processo de olhar para dentro o tempo todo, né? Até o livro da Irmã Sidufo, que é Reforma Íntima Sem Martírio, que a gente vai acabar estudando lá no Centro Espírita, lá na minha turma de escola, e fala com que a gente precisa encontrar os nossos limites sem a gente se martirizar. Olhar para isso, eu entendo que é um processo de a gente começar a entender esse imediatismo na nossa vida. O que, que é isso? O que me faz? O que eu preciso? Né? Então, entender essa situação. E essa questão física que gera na pessoa também, né? Essa dopamina, né? Essa produção da dopamina, esse prazer momentâneo, acho que esse é um processo que a gente precisa aprender a se analisar, né? E com isso aprender a encontrar os limites para essa caminhada, né? Percebe que o negócio ele começa do aspecto, vou colocar aqui sim, espiritual, mental, né? Psíquico, ele passa depois para a matéria, para o aspecto físico. Entrando nessa questão física, né? É algo importante a gente entender isso, ter ciência disso, para que a gente comece a desenvolver algo, vou colocar assim, é limitador, né? De educação, de autoeducação, para que a gente não entre nesse vício, para que não entre nesse... E hoje está tudo aberto. Uma compra na internet, você começa a fazer uma compra, de repente você está fazendo 10 e nem percebe. Uhum. Né? Eu não preciso fazer, estou fazendo pela facilidade que a sociedade proporciona para a gente. E pessoa... Daniel, você entrou uma vez naquele produto que você gosta, vai aparecer toda hora similares. Está né? Toda hora ali. Toda hora similares, para ver se você pega. Ainda mais com a inteligência artificial agora aqui, o negócio vai começar a te analisar de um jeito que, de repente, você está envolvido, você está se amarrando numa questão que você nem percebe. Né? Então, ter ainda, esses limites... Ainda mais que quando você compra, chega no mesmo dia, né? Pelo imediatismo, né? Eu comprei, atendi minha necessidade e já quero ter outro. Quero outra necessidade. Necessidade gera necessidades. Exatamente. É a nomofobia que você está falando. É o medo, medo irracional, ansiedade de ficar sem o telefone, sem o celular, sem a internet, né? É uma, já tem nome a doença, nomofobia. Até eu tenho nesse livro aqui, que é Contos e Causos, né, que a gente vai sortear hoje, eu conto a história aqui de um rapaz que chega no... O pessoal está lá no velório. O pessoal está no velório e o rapaz chega assim, olhando para cima na sala de velório com o celular na mão. Aí olha para todo mundo e tal. A gente está pensando que ele vai tá vendo ali, fazendo uma homenagem. Não, né? Ele chega aí, aí ele olha para todo mundo, olha para a pessoa e fala: alguém sabe a senha do Wi-Fi aí? Aí uma pessoa fala: poxa vida, aqui o cara está com isso. Falou: respeito morto. Ele falou: tudo junto? Né? E o cara não está ligado em nada, ele está ligado na internet dele, ele quer saber. Aí eu conto esse caos aqui no livro, Contos e Causos. Por quê? É essa doença, a nomofobia. Você fica ligado demais, você não consegue, você tem medo de perder aquilo. Onde você está, você quer. Tem gente, vocês já perceberam que tem gente que chega em qualquer ambiente, a primeira coisa que ele pergunta é a senha do Wi-Fi? Ele chega no restaurante, ele quer saber a senha do Wi-Fi. Se ele chega numa festa, em algum lugar, tem Wi-Fi aqui, que ele não pode ficar ali naquela festa uma hora, duas horas, sem ter o celular para funcionar, né? Com agilidade, né? Porque se ficou dependendo só da internet dele, que fica lentinha nesses lugares, então não pega direito, o cara não serve. Tem que ser uma coisa bem... Quer dizer, está vivendo com aquilo ali. E eu já... você falou no começo também, Daniel, das bets, né? Eu já atendi pessoas, já estão chegando pessoas no centro espírita viciadas nisso. É uma doença que vai surgir aí pela essa questão imediatista, né? Pela necessidade, vai gerando necessidades. Né? Acho que esse é um ponto importante. Hoje são recursos que a sociedade tem. Nem vou usar como recursos, né? Eu ouvi falar isso, né? Acho que são oportunidades que a sociedade tem, né? Facilidades que estão dando, né? Facilidades que a gente, até 10 anos atrás, nós não tínhamos, né? Você então, não pode... São novas experiências que a gente vai adquirindo hoje que a gente precisa tomar cuidado, né? Os cassinos ainda são meio clandestinos, né? Mas o cassino está na mão. Está na mão, está fácil. E legalizado? Tá, eu me associado com futebol ainda, que é o que acontece hoje aqui, muito claro. Então, seja... Todo o tempo todo convidando você para entrar, né? Paixão nacional, futebol, bebida e agora jogos, olha que beleza. A situação está feita para a sociedade aprender a lidar, né? E Chico tinha uma frase que era muito interessante, né? Porque fala que o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Oxi. Olha. Essa é a maior sabedoria, né? Olha que sabedoria. Então, profundo, né? Porque se você não... Você tem menos necessidades. Mas essa é a parte mais difícil, né? Eu tava vendo lá os 12 passos que a gente colocou ali, né? Para facilitar. Para mim, aquele primeiro já admitir impotência, admitir falhas, o 5, né? O 5, é super difícil, né? E observem assim, a questão, né? Ali tá bem sucinto, né? O objetivo, mas tem a descrição. Que veja bem, né? A questão, como que fala assim de uma forma espiritual? Aqui a primeira, admito a impotência, a doença, mas ó, segundo, poder superior, o terceiro, a entrega voluntária, o inventário moral, a gente pode pensar da reparação e do perdão. Admito que errei, né? E estou disposto a mudar esse meu comportamento, os defeitos de caráter que adquiri por conta do uso, né? Por roubar, por mentir, enfim. Remover esses defeitos, porque isso, né, como o Daniel trouxe ali, é um processo de uma reforma íntima, né, que a pessoa precisa estar fazendo, listar essas pessoas, tá? É sugerido que ele liste todas as pessoas que prejudicou. né? E depois ele vá fazer uma reparação, que é o nono ali com a pessoa. Esse próprio inventário, melhorar o contato com Deus e despertar espiritual, né? Então, assim, daí quando você lê o livro azul, você entende, né? Dessa conexão, né? E aproveitando, assim, a fala do Daniel e a frase dele do Chico Xavier, se ele puder repetir, que foi uma frase... É, o homem mais feliz é o que tem menos necessidade. Então, o homem mais feliz é o que tem menos necessidade. E se a gente traz para o âmbito da questão do uso de substância ou até esses outros comportamentos, né, como o Daniel trouxe, jogos, dependência de compra, sexo, né, toda compulsão sinaliza uma falta. E o homem que tem menos necessidade... Só fazendo uma correção, né? O homem mais rico... O homem mais rico. É aquele que tem menos necessidade. Tem menos necessidade, né? Isso. Porque o que é essa necessidade? São todas essas necessidades que nós estamos trazendo, né? Porque a parte da questão da liberação da dopamina, tudo que a gente busca em busca do prazer, tudo isso que nós estamos falando aqui, de drogas, de comportamentos, ele ativa a questão do nosso prazer. Então, quanto mais necessidade eu tenho... e eu preencho, esse vazio da existência, ele vai para baixo. Né? Então, essa frase do Chico, que quanto mais rico... Sim, e é uma referência ao Livro dos Espíritos, tá? Que eu consultei, né? Aqui na questão 926, tá? Que diz isso também. Então, ele faz referência à espiritualidade, ou seja, vem direto da espiritualidade. Vem direto da fonte, né? Então, eu falei assim, nossa, olha que espiritual, né? Porque é realmente uma frase que traduz o que a gente está colocando. E quando você fez a pergunta lá, né? O porquê do espiritual... Porque a busca do prazer é preencher o vazio, seja da parte psicológica ou espiritual ou emocional, né? É dar sentido àquilo que você está precisando preencher. E nos dias de hoje, Juliana, você vê que a necessidade do ser humano, por conta da ansiedade que ele está nessa mudança planetária, sim, que está havendo, você vê todas as coisas ruins estão sendo mostradas, o que antigamente você vivia tudo na escuridão, você não sabia o que acontecia. Hoje você está vendo tudo acontecendo ao vivo, em tempo real. E você fica nessa ansiedade, desesperada de tudo que acontece, que é para te balsamizar, para te acalmar um pouco, você vai em busca. Então você entra num círculo vicioso, depois não consegue sair. E muitas das nossas ansiedades são geradas pelas nossas necessidades. Pois é. E nossas necessidades, como a frase acabou de ser dita aqui, né? A gente cria as necessidades sem precisar criar, às vezes. Pois é. Então, complicado isso aí. Vamos dar uma pausinha, Rodrigo? Deixa eu falar vamos quem está ligado, o pessoal que tá ligado com a gente. É. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Tem a enquete aí, né, Rodrigo? Fala, sim, aí, o que é a enquete? A enquete é... Você acha que as casas espíritas estão preparadas para orientar famílias de dependentes? Isso, está correndo solta aí a enquete. Depois os dois comentam lá no final. Só para a gente ver. A Cleide Bessa está ligadinha aqui com a gente. O Irami, nosso amigo lá de Salvador, também ligado também, desejando um bom programa aqui. Um abração para o Irami. O Leandro Ribeiro aqui ligadinho também. A Irene Maria do Nascimento. A Irene Maria do Nascimento é sua prima? Não. Não, é a daqui, é nossa amiga aqui de São José dos Campos. Né? Ela está dizendo, bom dia, o dependente químico é um obsediado, é um médio que precisa conhecer e disciplinar a sua... Ela está fazendo a pergunta, né, cara? É legal, depois a gente depois passa essa pergunta para o Daniel, pergunta, cara. Depois a gente faz essa pergunta. Então, daqui a pouco a gente faz a pergunta para o Daniel, Irene. O João Paulo Gonçalves de Paulista, né? Está aqui, lembrando que ele é do TEAR, Templo Espírita Amor e Redenção, de Paulista, Pernambuco. A Joélia Vasconcelos aqui ligadinha, como sempre. A Irene aqui agora ela faz a colocação aqui: dependência química é um assunto muito complexo que envolve várias áreas da vida de uma pessoa, físico, mental, emocional e espiritual. A Vilma Aparecida ligada com a gente aqui, o João Ramalho, a Antônia Varoto, um abraço para Antônio. O doutor Benedito Figueiredo, bom dia, bons aprendizados. Os países que mais consomem drogas estão no Ocidente, são cristãos, não pergunta também, sim, tá? Vamos lá, depois o Carlinho faz. A Irene aqui mais uma vez ligadinha com a gente. O Alexandrino Querino dando bom dia aqui para nós. A Ingrid Fabiana aqui também, mais uma manhã de luz. O nosso irmão Dinho lá de São Sebastião, bom dia, tema extremamente importante. A Irene mais uma vez aqui ligadinha. Quem não consegue sair das drogas é gente que não acredita em nada. Isso aí é meio polêmico, depois até eles podem falar. Tá cheio de religioso usando droga. espírita, inclusive, né? É, a Sueli Castelo Branco, a Irene mais uma vez aqui, eu seguro, isso aqui também é uma frase legal, ó. É, eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, oração para que amigo. Juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. É de vocês também, né? É a oração do amigo. É, legal. É. A Irene aqui mais uma vez, a droga vira Deus da pessoa. Isso é extremamente verdade. A Marília Alexandrino, aqui ligadinha também com a gente, dando um bom dia. A Irene está fera aqui hoje, Irene. Frequentaram os grupos de NA, programação dos 12 passos. Irene está motivada aí. É. NA e AA, está lembrando aqui. Cigarro, bebida e outras compulsões, como compras, comida, sexo, etc. Tudo isso, né? É. É, remédio, bem, né? Comida. Remédio. Sim. Remédio comida, é uma droga comida fantástica. Também, bem lembrado. É, quando a gente assiste lá aqueles quilos mortais, é, são a gente assuntos. Vê. É, tem a bastante gente coisa. Vê o vício que é. Né? A Vilma está fazendo uma pergunta aqui também. Carlinho, vai anotando, tem um monte de pergunta aí. A Irene, mais uma vez aqui. É, tem ela fala aqui, sozinha é muito difícil, precisa de muita força para buscar ajuda. A família precisa se envolver nessa ajuda. É que a Irene está interagindo com a gente aqui, né? É. Na hora que vocês estão falando, ela está respondendo lá também, ela está falando. Mas vamos aqui também pelo WhatsApp, que tem bastante participação aqui no WhatsApp, tá? Deixa eu terminar aqui, aí você entra no WhatsApp. Então termina. Né? A Irene, mais uma vez. Nossa, a Irene está participando aqui pois direto. Pois é, vamos lá para o WhatsApp. A Fernanda, não, mas aí tem mais, muita gente. Tem. A Fernanda, bom dia. Quero agradecer o Silvio que trouxe a pizza que ganhei no sorteio semana passada. Um abraço a todos. Olha lá, Silvio. Fernanda está agradecendo você. A Vera Parodi. Já foi a inauguração do negócio lá? Você foi? Oh, foi legal? Bonito, muito bonito. Ela chamou para ir, mas não teve condições. De decidir, não dá para mim. Toda semana também. É muito bonito. Só que. Favela Paródia, né? Tem um. No terceiro andar e só tem escada, né? Isso, pra gente que tem mais de 40, né, Rui? É meio ruim, né? É, não é fácil subir até. Não fala não, senão o pessoal não vai. É a maior tranquilidade. Você conseguiu cortar a faixa da inauguração? Consegui, estava muito bonito, está cheio de gente. A Lene Carvalho entrou aqui também, a Miriam Ui, a AMC aqui também, parabéns, a AMC 374. É, Alessandra Martins, a AMC, vocês estão trazendo um assunto muito importante para todos. A Irene, aqui, a Irene, essa última aqui. Tô fera porque meu filho está internado aqui em Campinas, na instituição do padre Haroldo. Geralmente a pessoa que, da família que ela passa por essa situação, ela acaba conhecendo bastante, porque a família participa, igual o Rui, né? O Rui conhece bastante porque participou muitos anos também. A Irene é irmã do Chico. E a Irene está falando lá em Campinas? A Irene mora em Campinas? É. Ela fez faculdade comigo. É, não, minha amiga. A Irene é minha amiga. Só que ela está falando. Eu não sabia que a Irene morava em Campinas. É, legal. Então, um abraço para Campinas. Isso. Rodrigo, fala então, aí agora. O pessoal está aqui participando também, que está aqui no WhatsApp. Então, a gente tem o Dulcival, que manda bom dia. Aqui, a Estância em Sergipe os abraça em preces de agradecimento, meus irmãos. Jesus nos abençoe em espírito. Obrigado, hein? Dulcival Dudu está aqui. Estamos transmitindo aqui também para Sergipe, né? Pela rádio aqui da... A rádio que, São Francisco, lá de Tobias Barreto. A Valéria Plezan, manda bom dia. Quero agradecer aos meninos da rádio, a todas as casas de São José e os queridos amigos que me receberam com tanto carinho. O Oswaldo Barbosa, manda bom dia, vivencianos. Um abraço, um abençoado domingo. Excelente nova semana. O João Paulo Gonçalves aqui postou algumas imagens da gente aqui também. Ele lá de Paulista, Pernambuco, lá do TEAR, Templo Espírito Amor e Redenção. Então, um abraço para eles. O Ari entrou aqui e mandou uma pergunta, mas ele deixa aqui a mensagem. Depois a gente volta com a pergunta dele. Mas manda bom dia, querida família vivenciana. Bom dia, queridos Daniel e Juliana. Obrigado por nos compartilhar tantos conhecimentos. Sabemos que a dependência química no Brasil, entre as drogas lícitas e ilícitas, estão o álcool, né? A nicotina, a maconha, a cocaína, o crack e outras mais. Porém, sabemos também que benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos. Não sei nem falar isso aí. Medicações. Medicações de psiquiátricas. Entre os quais o conhecido Rivotril, ao longo do tempo, cria também uma dependência química fortíssima. Né? Aí ele deixa uma pergunta, a gente volta essa pergunta depois do intervalo. Muito boa pergunta, eu tenho certeza. É. A gente volta com a pergunta dele aqui também, tá? Logo na sequência do intervalo. É, o Marcos Gaio Gama, lá de Santos, manda um bom dia a todos os amigos venecianos, um abraço aí para Santos. Falando em Santos, a Irene tá aqui também, manda um bom dia, queridos amigos, a todos, abraço saudoso, um abração lá pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente, pro Zé. Estamos com saudades também, Irene. E eu, a Luciana entrou aqui, manda bom dia, tema importantíssimo, obrigado a todos. Então eu postei aí os livros, tá? O livro azul, já o link do livro azul para vocês terem acesso aí pela Amazon. Ajuda a gente também se comprar pela Amazon aí. E a Reforma Íntima Sem Martírio também já está no WhatsApp. Rodrigo, coloca aí o livro Campo de Luz, Discussão à Terra, que é o nosso livro lá, que... O livro Campo de Luz, que é um livro psicografado, que eu psicografei, que o mentor é o Pai Joaquim, que ele traz a droga como sendo o principal agente do mal que nós temos no mundo. É, e muita gente já encontrou comigo e falou que parou de usar droga depois que leu o livro. Né? E é muito importante. O Ari Rangel pediu, o Ari Rangel lá em Tremembé, em Taubaté, pediu para todos os professores que... ele lê esse livro aí, que é muito importante. É muito bom mesmo. Então coloca ele para poder dar referência aí também, né? Esse livro é muito ilustrativo. Muito ilustrativo não, elucidativo. Ilustrativo é cheio de ilustração. E né? Tem a participação do Dodô, né? Não. Não é nesse? Ou no... Ah, não, é no Dodô é da Marcela. Nas Sombras do Alvorecer também. Não, né? Do Dodô é da Marcela. Na Casa da Marcela. Das Sombras do Alvorecer também fala de drogas, mas o específico mesmo é o Campo de Luz. É verdade, da Casa da Marcela, né? Que o Rodrigo colocou na inteligência artificial e está trazendo toda a arquitetura da colônia Campo de Luz para as pessoas conhecerem como é que é. Legal. É muito bonito. Muito legal, né? Depois a gente publica aqui, mostra depois. A gente faz um programa só para falar sobre isso. Isso, dá para fazer. Dá para explicar cada departamento que tem lá, né? É, a gente faz um programa sobre colônias espirituais. E aí, vamos com qual música agora? A música Brilhe a Vossa Luz, com Carlinhos Conceição. Então, vamos lá. A gente volta alguns instantes. Fica por aí que a gente volta com as perguntas também. Opa, pera aí que... Dá pra ir no banho? Pera aí, só um minuto aqui, não. Através da música. Conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um chuva, conquista de cada um. Há um pai sempre eterno, um rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a Juliana Azevedo e o Daniel Piagno falando sobre saúde mental e dependência química. Vamos para as perguntas dos ouvintes? Ai, prazer. Vamos lá. Tem pergunta? Tem aqui também. Se quiser, já vamos com a do Ari, então, que já está aqui. Vai com a do Ari. Na sequência. O Ari, ele pergunta... Daniel, qual o nosso maior desafio hoje para resguardar a nossa saúde mental sem qualquer vícios que nos tragam dependência química? E o que o espírito pode nos ajudar nesse sentido? Gratidão, um ótimo domingo a toda a família venciana. Qual, quer que eu repita aqui? Pergunta de vestibular. Qual o nosso maior desafio hoje, para resguardarmos a nossa saúde mental, sem qualquer vício que nos traga dependência química? Eu fico pensando aqui, né, quando fez essa pergunta, fiquei pensando um pouquinho. Acho que primeiro a gente se conhecer, né? Acho que o maior desafio aqui é a gente se conhecer, tentar conhecer aqui o... Porque a gente nunca vivenciou todas as experiências para saber os nossos limites, né? Mas é o processo, o grande desafio é se conhecer. É, tentar entender essa questão do imediatismo, como é que a gente lida com esse consumismo hoje, né? Como é que a gente lida com as necessidades imediatas da ansiedade hoje, por exemplo, que nós geramos aqui com os nossos compromissos diários. Acho que talvez eu colocaria isso como principal tema, né? É, lidar com as nossas ansiedades e angústias ali. Eu colocaria isso como principal tema aqui. Que a ansiedade gera para a gente expectativa, que gera questões imediatistas, e assim a gente começa... É uma bola de neve aqui, que vai, é um ciclo vicioso. E eu vejo que dessa forma. Então, eu ligaria com a ansiedade. Trabalhar as nossas ansiedades. E a Juliana quer completar, Juliana, também? Não, eu acredito que seja isso mesmo, Daniel, que por meio da ansiedade, da angústia, né, é tudo aquilo que nós colocamos, que é conhecer a si mesmo. Porque daí a gente começa a produzir esses comportamentos destrutivos, né? Seja ele por droga, seja ele por qualquer tipo de compulsão. Então, eu estou junto com o Daniel. É a questão da ansiedade e angústia. Legal. E a segunda pergunta dele é o que o espírito pode fazer para a gente, ou o que que é... Peraí, deixa... Agora deu uma travada aqui. Peraí, só um minuto. Vou voltar aqui também, peraí. Ele tem uma segunda parte da pergunta. Agora, a hora que eu entrei, saiu, né? Lei de Murphy. E o que o espírito pode nos ajudar nesse sentido, né? Do espírito maior, com letra maiúscula. Talvez ele tá falando um pouco do que a Irene estava perguntando aqui pra gente. Você tá com ela na mão também? Não. Então, ela pergunta aqui, bem no começo, né? Dependência química é um assunto muito complexo, né? A Irene está falando: dependente químico é um obsediado, um médio que precisa conhecer e disciplinar a sua mediunidade? É uma pergunta que eu gostaria de falar assim. Acho que nós espíritas precisamos ter um pouco de caridade. Uhum. Pra gente, quando a gente coloca tudo dentro da mesma caixinha, né? Dependência química, ele é um processo também material. O corpo, ele gera necessidades ali, né, para uma pessoa que ele acaba não sabendo lidar com aquilo, né? Então, eu vejo assim, né? Como é que é tostinho vem demais porque sem fresquinho, é fresquinho que vem demais, né? E acaba sendo uma coisa vai puxando a outra, eu vou pensando assim. Às vezes a pessoa tem um problema de dependência química causado por uma questão do organismo, e aquilo, no âmbito espiritual, logicamente, a gente vai trazer até nós pessoas, espíritos com o mesmo padrão vibratório, com necessidades espirituais aí, que precisam dessa dependência química, né? Então, ele pode começar um processo de dependência química e depois ter os seus problemas espirituais envolvidos, né? E também ao contrário, às vezes acontece. Né? Agora, eu não posso assim, elencar que, às vezes, o problema da evidência química é voltado especificamente para a questão de espíritos, né? de obsessão. Né? Então, eu vejo que existe um componente físico muito importante aí, que precisa ser tratado por profissionais. Existem medicações que ajudam nesse processo, nesse tratamento. Como foi colocado aqui, os 12 passos aqui é um recurso importante para a pessoa tentar sair, se libertar desse processo. Uma coisa importante também que a Juliana pode comentar muito melhor que eu aqui, é dependente químico, ele vai estar eternamente em tratamento. Né? É uma luta diária isso. É uma questão que a gente, que é do outro lado aqui espírita, é importante apoiar essas pessoas, né? Nesse sentido. Né? Então, por isso que é ruim colocar isso numa caixinha, falar que tudo é um problema espiritual. Não é, não. Tem questões físicas também que envolvem isso, e isso é importante. São genéticas, né? Exato. Mas só pegando esse trecho, porque você falou sobre reforma íntima. Né? Uhum. E a gente aprende na doutrina, né? Que a gente tem, principalmente na escola de aprendiz, né? A gente aprende que a gente tem defeitos e vícios. Né? Defeitos é aquilo que a gente não zera, né? A gente consegue controlar, né? O orgulho, né? O egoísmo, né? Então, que é distinto, a gente aprende que é distinto de vícios. Sim. Né? Os vícios. Defeito, nós somos criados com ele. É. Deus, quando nos criou, criou com todos os defeitos morais, porque são sentimentos defensivos. Sim. Do ser humano. E os vícios, né? são espirituais, né? Aqui, então, são, vamos dizer assim, o que até eu vi que o André Luiz chama de desequilíbrio de vontade. Achei muito interessante ele usar essa palavra, porque a gente tem as nossas vontades de forma desequilibrada, que acaba gerando vícios, né? Ou seja, todo vício está atrelado ao nosso espírito de alguma forma, não está também? Eu entendo que todo vício ele tem um comportamento por trás daquilo, né? Eu vou dar um exemplo, assim, vou usar a expressão chula, assim, sim, né? Sim. Por exemplo, a postura de estar com um cigarro na mão, por exemplo. Um hábito, né? Um hábito de ter... O que vem por trás dessa postura, só de estar assim com um cigarro na mão? Poder, né? Pode ser orgulho, vaidade, poder, ou seja... O que precisa ser tratado aqui, né? Uhum. Nesse momento. Então é algo que vem, que antecede um pouco essa postura que esse indivíduo tem, né? Que está atrelado aos defeitos, né? Exatamente, está atrelado aos defeitos. Então é algo que eu vejo que a reforma íntima ela vem contribuir nessa caminhada aí. O dependente, ele é um egoísta de natureza. Ele só pensa nele. Nesse sentido. Por exemplo, ele abdica de qualquer coisa para manter o vício dele. Então, a gente que é egoísta, que acontece isso. Você lembra, o Daniel é novo ainda, mas quando a gente podia fumar dentro do restaurante, pô, o cara estava fumando, a gente estava comendo e o cara estava com um cigarro aceso ali na frente. Quer dizer, status, né? Ele não está preocupado com o outro que está recebendo a fumaça na cara e recebendo. Ele está preocupado com ele. O cara levanta de noite para fumar dentro do quarto com a mulher dormindo, ou vice-versa. Mas sabe o que leva a esse comportamento? Lembra dos 12 passos? Uhum. Quando fala da questão dos defeitos de caráter? É o que o Daniel acabou de colocar, né? A dependência química, ela é uma doença que envolve vários fatores, né? Os fatores mentais, psicológicos, ambientais, comportamentais. O comportamento diz muito, né? Então, assim, antigamente fumava-se porque as pessoas achavam elegante fumar, né? A questão do empoderamento, da questão do status, do orgulho. Mas o que está isso atrás de um comportamento, né? Então, eu não diria assim da questão do egoísmo do sujeito, tá? Da pessoa, porque nós falamos lá no início, né, que a pessoa que está no uso abusivo, a pessoa que está numa compulsão, ela deixou tudo de lado, gente. Ela deixou o pai, a mãe, o filho, ela deixou a espiritualidade dela para fazer uso de substância. Essa pessoa não está consciente. Então, está doente. Ela está doente. Então, a drogadição, ela leva a esse comportamento, né? A esse adoecimento. Então, o adoecimento mental, o adoecimento psíquico, ele é sério, né? E, às vezes, a gente atribui somente para a questão de um comportamento. É onde a gente falou da questão da moral, né? A sociedade, nós enquanto sociedade, às vezes nós atribuímos esses comportamentos, a delinquência e a questão da moral. O comportamento do dependente, ele leva à falta de moral, porque ele precisa precisa usar. Então, ele pode mentir, ele pode manipular, ele pode usar desses recursos, né, para que ele possa chegar à droga dele, né? Então, quando você trabalha diretamente, né, você acabou de comentar que tem uma situação pessoal, a gente entende, você vivencia, né? Então, a gente entende todas as esferas, né? Mas, assim, só para contribuir, para tentar ajudar a Irene na questão dela, eu, quando ela fala, né, da questão de habilidades, eu vejo muito isso. Estava comentando com ele aqui no intervalo, né? A pessoa que apresenta dependência são pessoas muito talentosas. Olha, são pessoas talentosas, inteligentes. Então, eu vejo no âmbito, no âmbito espiritual, do desenvolvimento, do nosso processo de construção e reconstrução, são pessoas com grandes propósitos. Nós podemos dizer assim. São pessoas que têm propósitos, mas em função desse comportamento, da doença não entendida, não admitida, não compreendida, a pessoa não consegue alcançar. Daí ela está nessa vibração baixa, a qual esse comportamento dela, né, vai fazer com que ela absorva coisas que, infelizmente, naquele momento, ela não está aberta para ter outra sintonia, né? Então, assim, eu vejo dessa forma. São pessoas com grandes propósitos, mas, enquanto estão doentes, elas não conseguem avançar nesse propósito. E aí, Daniel, aí, no que ela falou da sintonia, né, eu acho que aí eu queria trazer para você uma pergunta também. Porque, por mais que não tenha a causa inicial ali para um caso de obsessão, que nem você falou, quando a gente entra numa vibração baixa, você acaba atraindo, né? Então pode ser que o próprio dependente obsedie os outros espíritos, né? No sentido de atrair esses espíritos que são viciados, que já desencarnaram, que estão lá na esfera espiritual, trazendo um pouco para o espiritismo, né? São atraídos por eles e não quer soltar, não quer sair de lá, porque virou uma fonte ali de recurso que eu falo, eu posso ter essa energia de novo, né? Usando ele como um canal para poder me satisfazer os vícios que eu ainda tenho desse lado da vida. Como lidar com isso? Como lidar com esse contexto, né? E ajudar os dependentes químicos a sair dele, né? Rodrigo, você me trouxe lá na época da mocidade agora. Sabe por quê? Eu lembrei do livro do Drenador, do Luiz Sérgio, né? Que ele fala exatamente isso que você está falando aí. Ele coloca, nesse livro, ele tem alguns capítulos que ele coloca essa interferência da espiritualidade enquanto uma pessoa está usando as drogas, né? E a preocupação desses espíritos de proteger essa pessoa para manter a sua fonte de recursos. Uhum. Então, faz sentido, né, essa fala. Porque realmente, tem uma brincadeira que rola bastante aí, né? De que o bêbado não morre atropelado, né? É. Ou seja, né? Então, realmente, existe uma verdade por trás disso, uhum, né? Existe uma verdade por trás disso. Pô, se ele for atropelado, eu perco minha fonte aqui. A gente confunde muito obsessor com inimigo. É, né? Na verdade. E tá cheio de obsessor que não é inimigo, tá cheio de obsessor que é amigo. Pode ser uma simbiose. Pode, né, ser uma simbiose. Claro, e isso vai se tornando tão preocupante com o tempo, né? Que isso realmente precisa de ser tratamento. Aí eu vejo o poder de um centro espírita, né? E a gente vê, quando a gente atuação, fala do lado espiritual também, a gente vê o seguinte: a gente vê o depois. Que qualquer dependente, quando ele desencarna, ele continua sendo aquele cara. As energias estão todas nele, então ele vai viver nesse meio também. Então, por isso que eles acabam indo para lugares que não são bons, porque eles continuam sendo sugados, né? E no livro lá, Campo de Luz, que a gente coloca essa parte também, de continuar sendo sugado, porque ele quer ser viciado ainda. Difícil. É o que o André Luiz fala sobre vampirismo espiritual no livro Missionários da Luz. Uhum. É um negócio grave, um negócio complicado. Então, e isso tudo, eles afetam a vida de todo mundo que tenta tirar aquela pessoa da dependência. Né? Ele tenta criar dificuldade, porque ele falava, pô, vai tirar minha fonte? Né? Não. Vem cá, aí começa a atrapalhar todo mundo que quer tentar ajudar também, né? Por isso que o lado espiritual que a gente estava conversando, né, Juliana? É muito importante ter esse embasamento, a família também procurar ter esse embasamento espiritual para poder conseguir também ajudar, né, o dependente, né? Sim, a família. Tipo, adicto, né? É, em geral. Adicto, né? A família é um fator muito importante, né? Porque é um período que a pessoa está desacreditada dela. O paciente, quando chega ao tratamento, seja de forma ambulatorial, seja numa clínica ou num ambiente hospitalar, né? Porque cada local ele tem um período de internação. A pessoa chega com muita vergonha. Né, o dependente, o adicto, ele chega com muita vergonha. Então, quando ele tem uma família próxima, dentro, né, dos grupos, seja o AA ou NA, existe um apadrinhamento, e essa pessoa é apadrinhada. E a gente costuma falar força dos pares, né, desde lá de quando o Bill e começou a desenvolver, né? Isso, ele traz a questão da força dos pares, que é muito mais fácil eu ter alguém para me ajudar, para partilhar, né, para conversar, para que eu possa conseguir ter força. Então, quando a família ela está próxima, entende, né, que se a gente for entrar no âmbito da codependência, a gente vai levar mais um programa para falar sobre codependência, né, que é importante entender a codependência, o papel da família, mas não de favorecer, porque enquanto o paciente está doente, ele vai manipular, ele vai mentir, né, e muitas vezes a família se torna refém desse comportamento doente do paciente. Mas é importante as pessoas estarem próximas da pessoa que está fazendo o tratamento para ela poder ter forças para sair dessa condição. Bacana. O Alexandrino está dizendo aqui: bom dia, quanto mais falarmos de dependência química, mais pessoas terão conhecimento que é uma doença e tem tratamento. A Ana Cristina, bom dia, amigos vivencianos. O Felipe aqui, bom dia a todos, em especial ao senhor Rui Barbosa, muito bem colocado pelo Jorge, vem passando de geração em geração, geração em geração. Eu acho que ele está falando daquilo que a gente tinha falado, que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa mesa tem muita qualidade para debater o assunto. Abraço a todos. Acho que o Felipe é seu neto, né? É. É a Rosângela Menezes aqui também ligadinha. E Yolanda, lá de Uberaba, ligadinha com a gente aqui. A Vilma Aparecida está dizendo assim: vivi um ambiente de alcoólatras. Meu pai e tio eram. Meu pai perdeu tudo que tinha, inclusive a dignidade, indo morar nas ruas. Foi internado várias vezes, mas não conseguiu sair do vício nem assim. Só minha mãe e eu sabemos o quanto sofremos, porque além da bebida ele tinha o vício de jogar nos cavalos. Tudo que ele ganhou perdeu, até que houve a separação, é claro, né, também. O Cristiano Henrique, bom dia. Sou um dependente químico, 25 anos limpo, e encontrei na doutrina espírita conhecimento e acolhimento que me ajudaram nessa caminhada que será para toda a vida. Talvez toda a minha existência. Ele diz assim: hoje, como trabalhador espírita, de modo geral, as casas espíritas não estão preparadas para atender essa demanda. O primeiro obstáculo, além da falta de conhecimento, é o preconceito. Já respondeu a enquete aí dele, já, né? Uhum. O Piero também está ligadinho aqui com a gente. A Érica Leandro. O Eunos Master. A Irene do Nascimento, aqui mais uma vez. Verdade, Rodrigo, eu sou testemunha do quanto minha vida foi dificultada em ajudar meu filho. Ele está falando, mas ela fala assim: mas não tem cura, tem tratamento. Exato, né? Aquilo que, Jorge, aquilo que fala naquele livro A Faxina, né? Do Jorge Avelar, do espírito Marcelo Rios. Marcelo Rios, né? Que fala que, em média ali, não vai generalizar, né? Não pode se generalizar, mas um vício tem aí em torno de 300, 600 anos, né? Para você limpar o espírito, o perispírito. Então você passa pelo menos 300 anos sem nunca ter fumado um cigarro ou usado uma droga. Não se limpou ainda. E ainda tem ainda na. Aí é a genética, né? Talvez espiritual também traz esse perispírito também, né? Eu acho legal quando ele fala nesse livro o seguinte: que consertar corpo é difícil, consertar perispírito é mais difícil ainda. Porque o que acontece com o álcool e com o cigarro, com a droga? No perispírito da gente. Vai somatizando, né? Ela vai fazendo furos. A gente pensa que eu paro de fumar, eu vou morrer mesmo, o corpo vai morrer, vai lá para a terra, acaba. Que nada. Você leva essas coisas com você. Então, seu espírito está com problema. Aqui, o corpo está com problema no pulmão, por causa disso, ou em algum outro órgão, tá. Perispírito também sente isso. Só que consertar perispírito dá mais trabalho do que consertar corpo. Então você vai lá para o plano espiritual, chega lá, vai dar um trabalho danado para a medicina espiritual consertar você. E às vezes você vai reencarnar com aquele defeito. Então a gente às vezes vê uma pessoa com problema físico, sem um braço, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, e fala, nossa, coitado, deve ter arrancado o braço de outro em outra encarnação, por isso que ele está assim. Nada, porque fumou demais, usou droga demais, às vezes. Né? Então, por isso que a gente nunca pode falar que a pessoa é desse jeito ou daquele jeito, porque ela fez isso ou aquilo. Então, usar a droga de todas as maneiras prejudica muito o nosso corpo espiritual, né? Que é o perispírito. E a gente pode nascer com esses problemas ainda em outra encarnação, com certeza. Fora os problemas de respiração, os problemas de coração, os problemas de rins, que a gente nasce em outra encarnação por causa do que aconteceu no passado. E, Daniel, isso aí, por exemplo, não pode ser encarado também como um suicídio... É, como é que fala? Inconsciente. Inconsciente. Você pode falar sobre a isso? A dependência química é um suicídio inconsciente. Né? André Luiz fala isso, né? É um processo de encurtamento da sua existência na sua reencarnação. Ponto. Né? Infelizmente, é esse o processo. Você está deteriorando o seu corpo. No tema da escola de aprendizes, né? Acho que é o corpo é o templo do espírito, né? Então, se a gente não souber trabalhar o nosso corpo, é um processo de suicídio inconsciente. Daniel. Coincidentemente, a diarista que faz, foi em casa, a cada 15 dias ela faz a limpeza da minha casa e me ajuda muito. Ela contou a história da família dela, ontem, sobre o vício do pai. O pai era alcoólatra e jogava, vivia na jogatina. Do Francisco Júlia para baixo ali era a fazenda dele. Ele foi picando a fazenda, por causa da bebida do jogo, foi picando tudo. E... Fez 15 filhos dentro de casa, fora os que tinha para fora de casa, porque ele era mulherengo ao extremo. Ele destruiu a família por conta do vício. Uhum. E aí, ele não contente com isso, ele foi expulso de casa. A mãe dele o expulsou de casa e disse, se você voltar para perturbar essa família, eu vou te botar na cadeia. Ele saiu, mas continuou perdendo tudo. E a última coisa que ele fez, que ela me contou ontem, foi quase uma hora de conversa. Ela me contou que chega um cara dizendo que tinha comprado a chácara deles, embaixo ali do Francisco Júlia. A avó dela trabalhava no Francisco Júlia com o teu pai, Daniel, com o Luiz Carlos Teagno. E o filho, o irmãozinho dela, subiu correndo para avisar que o homem tinha lá para tomar chácara. Ela desceu, pediu licença para o Luiz Carlos, desceu, foi lá conversar com o cara, foi atrás do filho dela, deu uma surra nele, porque a mulher não tinha 1,5 metros. E ele era um cara de quase 2 metros de altura. Deu uma surra nele e falou, se você botar os seus filhos para fora de casa, eu vou te manter na cadeia. Fez o cara, devolveu o dinheiro, desfez tudo e sumiu. Então ela estava contando, falou assim, tudo isso aqui era nosso. Fazenda todinha aqui é nossa. Uhum. Era nossa, hoje nós não temos nada. E ela é diarista. Então você vê a consequência do vício, né, o Juliano? Como é triste. Estranha a família inteira, né? É, não, agora é o Rodrigo. Como o Jorge falou, está no nosso perispírito. Por exemplo, eu fumei, consegui um enfisema pulmonar, carrego essa sequela para muitas vidas ainda. Por quê? Porque eu vi meu pai fumando e achava lindo que cigarro. Culpado do meu pai? Não. É porque eu quis experimentar. Então ninguém tem culpa de nada. Não adianta falar, eu caí no vício por conta de fulano. Ninguém, a culpa é sua, extremamente sua. Não tem ninguém. Mas o exemplo leva a gente para certo. Ah, mas Jorge, levar porque sabe quando você é jovem, criança, com 13 anos? Eu achei lindo meu pai fumando. Então, mas e meu pai se ele não fumasse, também. Se ele não fumasse, você não ia achar essa lindeza, talvez. Pois é. Ah, também, é verdade. Mas e aí tem um negócio também, Jorge, que é a questão é o gatilho, do. Né? Não é só isso, é a questão da consciência coletiva, consciência da sociedade em relação a uma droga, né? Por exemplo, que nem o Jorge o Ari falou, né? Essas questões, os médicos receitando lá aqueles. Benzodiazepínicos. Né, isso tudo aí, que eu não sei nem falar o nome. eu não faço ideia, eu não tinha ideia. Né? E muita gente, naquela época, lá atrás, quando estava indo no Hollywood, né? Você vê nos cinemas e tudo mais, o pessoal não tinha noção do que o cigarro ia causar no tempo. Né? mais para frente. Como hoje a gente toma alguns remédios que foram criados hoje, que a gente nem sabe se vai causar dependência e qual é o impacto que vai trazer daqui 10, 15, 20 anos, né? E outra coisa, Rodrigo, o Daniel deve ser testemunha disso lá dentro da clínica. O remédio antigamente curava, você se lembra? Curava a causa, quando era do corpo, não de sentimento. Mas o remédio antigamente curava, hoje o remédio remedeia. Eu vou comprar uma pomada hoje para a pele, o laboratório vende um tubinho de 50 gramas, R$70. Aí o próprio laboratório faz o que resolve, o outro remédio para resolver o outro. Ele outro fala assim, não, esse aqui é mais barato que o governo criou, que é o, curto. Né? O similar. Pô, um tem 50 gramas e tem 50 miligramas do produto. O outro tem 50 gramas e 2 miligramas do outro. Por isso que custa um décimo do valor. E o povo não vê isso. Aí quando eu vou comprar remédio, principalmente para pele, né? O cara fala assim, aqui tem o genérico. Eu falo, não quero genérico. O genérico tem 10% do que o tempo, mas é o mesmo laboratório. Justamente por isso. Já dá para você ter uma ideia, que o princípio básico tem uma quantidade e do genérico é 10%. Você falar a qualidade, né? Então, remédio, a qualidade é a mesma, Rodrigo, só que a quantidade é que não, ele não. É que ele não passa por todo o processo de qualidade que o outro passa também. Então, você tem um custo menor, entendeu? Então, de inspeção e tudo mais, tem isso aí também. Mas eu queria falar um pouquinho dessa questão da medicação, Rodrigo, é interessante falar sobre isso, que é uma questão... Hoje, antigamente, né, as pessoas tinham vergonha de falar que não passa... que passavam para um psiquiatra ou passavam para um psicoterapeuta, para um psicólogo, né? Hoje é modinha falar que eu tenho um psiquiatra, eu tenho um psicólogo, né? Analista. Hoje tem esse preconceito ainda. Mas é bem... Hoje não. Hoje na rodinha de conversa, muitas vezes, as pessoas... Que remédio você está tomando? Daí você fala, Rivotril. Tomando Rivotril, né? Assim vai. Eu quero dizer uma coisa, assim, acho que é importante a medicação, sim, num espaço curto de tempo para a pessoa. Isso um médico pode falar muito melhor do que eu. Às vezes a pessoa está em crise, a medicação ela é importante e ajuda a tirar a pessoa da crise. Porém, importante também é começar o desmame dessas medicações. De novo, por ser uma pessoa imediatista, resolver aquelas questões na hora que ela precisa, que ela quer que seja resolvida, o que é mais rápido... Ou melhor, o que camufla aquela situação? A medicação, né? Aí é a indústria que vocês sabem por fora, que não vou ficar entrando nesses detalhes. Mas a medicação, ela ajuda, sim, em alguns momentos, principalmente com questões, com acompanhamento médico, isso é muito importante. Conheço várias pessoas que saíram de crise por usar medicação, mas o grande desafio depois é a gente... fazer o desmame dessas medicações. Aí o 12 passos tem muito a ver. É mudança de comportamento, é olhar para dentro, é um processo que tem que também trabalhar psicoterapia junto, né? Então, ele é uma caminhada para aquela pessoa, do indivíduo, né? As questões espirituais também contribuem bastante, né? Então, eu vejo momento, que é o momento, né, Daniel? A medicação, ela é importante, sim. Né? Tem pessoas que não conseguem dormir. Tem pessoas que viram muito tempo, assim. Mas não podemos ser refém da medicação. Senão, não faz sentido. Que no começo, né, por exemplo, a gente fala assim muito em depressão, né? Porque no centro espírita aparecem muitas pessoas com depressão, para o atendimento fraterno. Muitas pessoas. E eles querem que os espíritos cuidem, querem que os espíritos ajudem. O espírito vai sempre ajudar, não tenha dúvida nenhuma, sempre vai ajudar. Mas ele não vai resolver aquele problema ali, não. Porque o que a gente tem que fazer? Que a depressão, por exemplo, ela não é exclusividade de uma classe nem ninguém. Qualquer um de nós pode entrar em depressão a qualquer momento. Agora, se você tem isso aí, você começa a sentir alguma coisa, começa a trabalhar diferente, começa a ver novos horizontes, começa a tentar tirar aquilo de você. Aí você ainda está no controle, você está achando que você está entrando na melancolia, alguma coisa, você ainda está no controle. Agora, a partir do momento que a pessoa está depressiva mesmo, se não tomar remédio, não vai melhorar. Pode botar santo, pode botar pastor, pode botar padre, pode botar espírito, pode botar tudo, que não vai sarar a pessoa. Vai ser remédio. Aí depois, é como se fosse um caminhão que limpa... tem aqueles caminhão que limpa a rua? Sabe aquele caminhão que limpa a rua? Sai varrendo a rua. Sai varrendo a rua todinha. O remédio é isso aí. ele passa um caminhão daquele na sua cabeça e a sua cabeça limpa. Pô, agora vamos rezar, vamos tratar, vamos fazer isso, vamos limpar a pessoa. Você tira a pessoa. Mas no começo, crise, se você não usar o caminhão, que é o remédio, você não tira ninguém do lugar. Às vezes é preciso, às vezes é tão pesado, né? O Júlia pode falar bem que ela é especialista na história. É tão pesado, às vezes, para a pessoa passar por aquele momento, a medicação pode ajudar, sim. Uhum, a psicoterapia pode ajudar, né? Só que o problema é depois como é que a gente lida com isso, como é que o médico vai trabalhar, como é que o psicólogo vai trabalhar. Pois e é importante, mas... né, assim, a dependência química, né? Ou seja, aí a questão que o Daniel traz da questão dos usos dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são tratados com os pacientes da dependência química também, né? E o que é importante, eu penso assim, da gente entender. A dependência química é uma doença crônica, fatal, incurável e progressiva. Então, ela requer tratamento. E a pessoa, cada pessoa é uma pessoa singular, né? Cada um tem o seu processo. Então, cada pessoa vai precisar de um processo. Então, ela precisa buscar ajuda. Porque, além de uma programação, vamos pensar da questão dos 12 passos ou uma metodologia para dependência química, é necessário um acompanhamento médico, psicoterapia, porque a equipe que vai tratar essa pessoa, ela vai entender o que ela necessita, tá? E o adicto, o dependente químico, ele não se cura, né? Existe a fala assim, da cura. Ele é uma pessoa em recuperação o resto da vida. Então, por isso, na questão da programação, de falar só por hoje funciona. Só por hoje eu não vou usar. Aconteça o que aconteça, eu não vou usar. Então, ela vai estar em recuperação o resto da vida, né? Um de vocês aí comentaram que, eu fui fumante. Se eu acender um cigarro agora, eu volto a fumar, né? Eu bebi. Se eu beber, eu volto a beber. Em função disso, que o adicto não pode. Porque se ele pegar ali o primeiro golinho, ele vai voltar para o alcoolismo. Então, é uma doença que ela progride. Então, quanto menos, quanto a pessoa identificou sinais de adoecimento, ela precisa buscar ajuda para que ela possa entrar em recuperação, né? E daí o processo medicamentoso, o médico vai acompanhar e daí vai desmamando aos poucos. E a gente vai mais longe quando a gente fala do espírito, né? Você, como profissional agora, né? Você tem que falar daqui, né? E do espírito, pode ter certeza que continua. A pessoa pegou essa tendência, não perde mais nunca. Ela vai virar encarnação em encarnação com aquela tendência. Por isso que vem a frase super inteligente. Evite o primeiro gole. Evite o primeiro trago de maconha. Crack nem pensar, né? Que é compulsivo, né? Tem um parente meu que usa crack, que ele fala, Jorge, fumar maconha é legal porque você fuma maconha, você fica um tempão com aquele negócio na cabeça, fica ali curtindo. Crack não, é fumar e acabar. E se tiver 50 pedras, você vai fumar uma atrás da outra, porque é fumar e acabar. Você não carrega a sensação depois, é só naquele momento. Então olha o perigo que é o negócio. Se o cara comprar um tijolo de crack, ele vai fumar aquele tijolo inteirinho, um atrás do outro, sem parar. Né? Porque ela é compulsiva, o cara não para. Então você vê como que aparece. Agora a gente pega assim na espiritualidade também, o doutor Inácio Ferreira fala muito disso, dos laboratórios que existem da pessoa criar isso para trazer para a Terra. No livro, aí no livro nosso, no Das Sombras ao Alvorecer, também eles visitam alguns laboratórios da criação de drogas. Por isso que cada vez que você olha para o mundo, você tem um negócio diferente. Quando você está aprendendo a combater um, aparece outra mais nova, né? Rodrigo, vamos lá? Vamos sim. Só entrou alguém aqui no alguém não, foi a Cíntia. Entrou aqui no nosso WhatsApp. Peraí, não estou aparecendo. Entrou aqui, manda bom dia. Cíntia Carute, de Ribeirão Preto. Na casa onde sou trabalhadora, temos alguns casos de pessoas que se reabilitaram ou ainda continuam em tratamento conosco. Temos atendimento fraterno, onde pedimos que o dependente procure ajuda médica e psicológica, juntamente com o trabalho de desobsessão, que além de auxiliar o dependente, auxilia os desencarnados que o acompanham pelo vício. E ainda estendemos o acompanhamento para seus familiares, no passe contínuo e orientações como o Evangelho no Lar e a Bom Conduta, para que os espíritos ainda ignorantes não façam guarida naquele lar. Ainda convidando para estudos e palestras e trabalhos mediúnicos quando há médium em desalinho. Temos sucesso em alguns casos, mas há também os que desistem, né? Muito felizes ficamos quando retornam para nos contar os benefícios e deixamos as portas abertas para aqueles que sucumbem e querem tentar novamente. Legal, né? É bacana. Legal e parabéns lá pelo centro dela. E a gente sabe o seguinte, isso aí é exceção, não é regra não, né? É, aqui nós temos o Divino Mestre que faz o trabalho. Como é que é o nome do trabalho? Curat. Projeto Curat, Divino Mestre, e uma casa também em Jacareí que tem o Projeto Curat. 99% das casas não estão preparadas para isso. Não sabe nem falar o que, que a pessoa deve fazer se a pessoa chegar lá. Imagina aí na sua casa. Estou falando com você aí, que é espírita agora, de qualquer casa que você está. Você está lá sentado no atendimento fraterno. Chega uma pessoa drogada lá. E ela fala, estou precisando de ajuda. O que, que você faz? Manda ela tomar o passe e manda ela embora? É isso que eu estou falando aqui. Talvez o questionamento nosso na enquete foi essa. E a resposta correta seria o que ela falou agora. Quem que é? Cristina? E Cíntia. A Cíntia. Talvez legal, a resposta, né, correta foi essa. Agora, nós estamos preparados para esse conta, atendimento. Depois conta para a gente também, lá em Ribeirão Preto, qual o nome do centro, para que pessoas que estão lá perto e precisam também de ajuda, estão escutando a gente, possam ir também no centro. Aqui dela. Nós temos, né, o Divino Mestre, e lá em Jacareí nós temos esse Projeto Curat. Mas quem que vai no Divino Mestre? A maioria das pessoas que já estão indo no Divino Mestre já estão conscientes, ou a família está levando, ou alguma coisa assim. Agora, o que a gente, talvez a enquete que foi feita foi assim. Nós estamos, o centro espírita, qualquer um, está preparado para alguém chegar e tá? Porque o máximo que eu faço. O dela tá, na minha opinião. Exatamente. Dela tá. Exatamente. Ela pode responder positivamente, mas o que a gente está perguntando é de uma maneira geral. Nós estamos preparados para um alcoólatra? Uma pessoa que usa droga? Né? Para chegar e falar: o que, que você deve fazer? Porque o que a gente faz é pegar o endereço e falar: não, tem o AA aqui, tem o NA, tem não sei o quê, vai lá. É isso que a gente faz. Mas, Juliana, das pessoas que vocês tratam, quais são aqueles que saem fora da dependência química? São muitos ou são poucos? Olha, vamos dizer assim, são poucos, tá? Que é aquilo que a gente começou a nossa conversa lá no início, né? A recuperação da pessoa, ela não está baseada somente em uma área da vida, como nós falamos. Existem as áreas que são afetadas, né? O corpo, a alma, o espírito, e essas questões precisam ser tratadas. Então, se eu vou tratar só o comportamento, se eu vou só para desintoxicar, eu vou resolver meu problema? Não. Eu preciso resolver o meu problema interno. Eu preciso resolver as minhas ausências. Eu preciso entender da minha doença, né? Se a gente pegar o primeiro passo lá da admissão, né? E daí todo aquele caminho. Então, eu preciso entender das minhas fraquezas, das minhas dificuldades. Então, a recuperação, ela inicia quando o paciente, quando a pessoa entende que realmente ela é doente, que ela precisa, sim, mudar os hábitos, os comportamentos, que ela não pode mais frequentar lugares que ela frequentava, né? Eu sou alcoólico, estou no processo de recuperação. Eu não posso participar de festas onde tem álcool. Eu não posso participar de ambientes onde aquilo será prejudicial para mim. Se eu ainda não tenho consciência e condição de participar de eventos ao qual eu entendo que vai estar fácil, vai ser um gatilho, eu não vou. Então, a recuperação, ela requer muito dessa disposição interna do outro, tá? Existem pessoas que voltam? Voltam, vão também. Tem pessoas que recaem? Recaem nessa condição, por conta da parte química, tá, que eu preciso trabalhar. Quando você fala, eu apresento AA, eu apresento NA e não resolve. Não resolve por isso, porque a pessoa precisa entender que ela não pode. Evita o primeiro gole, né, evita o primeiro trago. A pessoa precisa ter essa consciência. Então, a recuperação, ela inicia, ela começa quando a pessoa muda hábitos, os comportamentos, os lugares que ela frequentava. Ela tem que mudar, o estilo de vida dela precisa ser mudado, senão ela não consegue se recuperar. Isso seria seria o oitavo ali da lista? Não, a lista de pessoas? Não, a lista de pessoas seria aquelas pessoas que durante o uso você prejudicou, né? Você enganou, Você mentiu, manipulou. Mas é difícil demais, né? Também. O sétimo é um também passo difícil de vamos dizer, de chegar e começar a trabalhar com ele, né? Então, o caráter... Porque o que acontece? A dependência química, ela leva você a defeitos de caráter. Tá? E os defeitos de caráter, uma vez que você não quer alterar, por isso que é uma doença, por isso que eu trouxe a questão dessa disposição interna mesmo de mudança. Tá? Porque você vai ter que mudar tudo. Porque se a dependência química levou você à delinquência, eu precisei roubar, eu manipulei, eu menti, né? E a gente ouve muitas histórias assim. E a pessoa, de repente, quer ficar nesse comportamento. Não dá para entrar em recuperação se você continuar manipulando, se você continuar mentindo, se você não tiver uma conexão com o seu poder superior, o seu comportamento ele precisa mudar. Né? Porque você vai, desintoxica, fica lá um período, né? Tem vários tratamentos. Né? Na área hospitalar, a gente tem ali um período de 40 dias para o paciente poder desintoxicar e trabalhamos toda uma metodologia voltada com 12 passos, médico-psiquiatra, psicoterapia, voltada de uma metodologia conhecendo a si mesmo. Então, dentro de 40 dias, a gente busca trazer tudo isso para pacientes. Mas outros espaços oferecem tratamento de 9 meses até 1 ano. Porque é algo que a pessoa realmente ela precisa estar com essa disposição. E se não mudar o comportamento, ela não entra em recuperação. O comportamento leva você ao uso. Mas, Juliana, é bem o que o Daniel falou. É uma reforma íntima, sim, uma reforma moral. Né? Conhece-te a ti mesmo. E como você disse desde o princípio, para a pessoa mudar... ela tem que fazer uma avaliação do porquê que ela foi se drogar, porque ela está substituindo alguma necessidade que ela tem. Então, aquele gatilho que você falou é justamente isso. Ela tem que ir no íntimo e descobrir por que eu estou substituindo um sentimento pela bebida. Uhum. É alguma carência que ela tem ou algum problema que ela teve. No momento em que você consegue que ela descubra onde está a causa de tudo, sim, ela automaticamente começa a se recuperar. Exatamente, que é o conhecendo a si mesmo. Né? Por que as pessoas buscam droga? Por que as pessoas hoje, né, que a gente tem outros comportamentos compulsivos, que são jogos, compras, o sexo? A pessoa quer o tempo inteiro, né, ela sentir prazer, ela precisa estar bem, ela precisa estar feliz. E é uma fuga da realidade, é um preenchimento do vazio. Né? E quando ele traz a frase do Chico Xavier, que o homem mais rico é aquele que tem menos necessidade, daí você compreende, né, essa relação com o que a gente está trazendo? Porque quais são as suas necessidades? Né? Então, essa necessidade do ter, essa necessidade da busca do prazer, essa necessidade de viver bem, de viver anestesiado. Buscar prazer é viver anestesiado, é não viver o que você precisa. Então, quanto menos necessidade você tem das coisas materiais, né, das sensações, dessas buscas por emoção, o dependente, o adicto, ele não vai conseguir entrar em recuperação. Por isso que desde o começo eu disse que eu acredito que a reforma pessoal ela vem aí como um primeiro caminho, porque depois ele vem trabalhando, né, as outras partes. Porque quando há dificuldade, quando a vontade de beber, a vontade de fazer uso de outra substância chegar, essa pessoa vai ter recursos e condições de olhar. Né? Eu gosto, os consultores, eles falam assim, que eles colocam na balança. Né? Vem à vontade aqui. Mas daí ele lembra do último dia que ele usou. Daí ele fala assim, como que eu estava no último dia de uso? Daí ele olha aquela miséria humana, né? A condição de vulnerabilidade, da perda da integridade, né? Da perda de tudo. Daí ele põe na balança. Bom, eu não quero voltar para esse lugar. Então é esse lugar que eu quero ficar. Então é uma luta contínua, né? E a pessoa precisa realmente querer estar bem. Fácil não é. É possível? Sim. Eu conheço muitas pessoas, pacientes, pessoas próximas que estão sóbrias, né? Que estão abstêmias há 20, 15, 30 anos e estão bem. Mas requer a força de vontade aí da pessoa. Mas, Juliana, como é que você trabalha com a síndrome de abstinência lá com o pessoal? Bom, no hospital é fácil, né, trabalhar com a síndrome de abstinência, porque nós temos os médicos, né? Então, nós trabalhamos com aconselhamento, né? Nós temos os consultores em dependência química. Isso é muito bacana, porque a síndrome vem. Às vezes, um bom aconselhamento, um bom acolhimento... os profissionais eles conseguem, né, tirar o paciente daquela síndrome de abstinência, porque a gente tem a fissura, a síndrome aguda e a demorada. Então, vamos pensar naquela síndrome ali emergente que está acontecendo. Às vezes, a pessoa precisa desabafar, ela precisa falar, ela precisa ser ouvida. Então, o profissional ali ele está disponível. Então, se naquele momento o profissional, né, não conseguiu, muitas vezes a gente consegue, tá, fazer com que o diálogo favoreça a pessoa sair da crise de abstinência e ficar bem, mas quando isso não acontece, né, quando nós temos pacientes, né, de uso de crack ou de outras substâncias, de K e outras múltiplas drogas que a pessoa faz uso, às vezes é necessário entrar uma parte medicamentosa. Então, nós temos o médico disponível. O médico vem, conversa, orienta. Se necessário for fazer essa medicação para baixar um pouquinho o sintoma de abstinência dele, daí ele faz uso de uma medicação. Então, a gente parte primeiro para o acolhimento, para o aconselhamento, né? E se a abstinência dele for muito severa, porque é o que a gente está falando aqui, existe uma parte física, então existe a parte psíquica, a química, né? O corpo querendo aquela substância, e muitas vezes é necessário entrar com uma medicação para estar controlando ali aquele sintoma. Carlinhos, tem pergunta aí, né? Tem a pergunta do Dr. Benedito Figueiredo, de São Paulo, que ele diz assim: bom dia a todos com aprendizados. Os países que mais consomem drogas estão no Ocidente. São cristãos, não produzem a droga. São os Estados Unidos da América e o Brasil. Onde está a falha? Mas quem vai mais consumir não é quem tem mais gente mesmo? Ou tem mais recurso financeiro disponível também, acaba sendo uma porta maior, uma porta aberta, né? Europa também usa bastante. Mas se a gente for ver proporcional, às vezes não é nós, né? Se a gente for ver proporcional, às vezes não é a gente. É que, com certeza, Estados Unidos e Brasil vai ter mais usuários porque tem muito mais pessoas. Sim, e quando ele fala de recurso, né, a doença química, ela não é uma doença de status social, né? Ela é uma doença, ela atinge o pobre, o rico, o milionário, né? É a condição humana, é a ausência, né? É disso que a gente está falando aqui, né? Então são essas ausências emocionais que a pessoa vai buscar esse recurso. E a questão do uso é essa questão, eu penso dessa forma assim também. Mais pessoas, mais acessos, a condição biológica da pessoa, né? E a frieza talvez também, porque você tem países mais frios também em termos daquele calor humano, né? Vamos dizer assim, que o Brasil tem naturalmente. Mas o que eu vejo, eu viajo muito para fora, né, a trabalho. E eu vejo, eu sinto falta, por exemplo, desse calor humano que o Brasil tem. É, porque a gente sabe, né, pela doutrina, que a felicidade é relativa, né? A gente aprende que a felicidade não é desse mundo, né? A felicidade é real, está reservada para o que nas outras crenças fala do reino de Deus e tudo mais. Então a gente entende isso. Mas quando eu falo do recurso, no sentido assim, quando a gente tem disponibilidade financeira, é muito mais fácil para você se perder, né, vamos dizer assim, para você ter acesso, né, do que quem não tem. Aqui no Brasil, tudo bem. Você vai na Cracolândia, você acaba tendo acesso. Mas uma pinguinha você acha em qualquer lugar. E isso é um problema social. Né? A gente paga para a pessoa. Isso é um problema social. Chegar perto de mim e falar, paga uma pinga aí, eu pago na hora. É nesse sentido. E isso é um problema social, porque lá fora a pessoa vai ter que pagar um vinho, né? Ou sim, pagar uma... vodka, um whisky. Um whisky e tudo mais, que vai custar muito mais caro. Não vai custar R$5, como custa aqui, que é centavos de dólares, né? Lá vai pagar $1, $3, $5, $10 e a pessoa não vai ter condição de... Isso é um problema social nosso, né? Mas é nesse sentido, tá? Que eu quis dizer, talvez com a disponibilidade acaba tendo a facilidade também. Aqui, né? Rodrigo, aqui, não sei quem, se é homem ou se é mulher, coloquei que é eu no master. Eu não sei o nome da pessoa. O gasto das famílias brasileiras com bebidas alcoólicas cresceu 11,3% em 2025, atingindo cerca de 40,5 bilhões. Olha só. Quanto você está contribuindo com isso, Rodrigo? Tem lá na sua casa um litro de uísque? Uísque eu não bebo uísque. Mas vinho? Vinho tem. Então, você está no meio dessa estatística. Só né? Ele? Uhum. Pô, peraí, vamos. Não, deixa eu aguentar isso assim, não. Tá vendo? Tá vendo? Se todos vocês estão nessa estatística aqui dos 40,5 bilhões, engrossando o caldo aqui. E tá lá escrito: Jesus, eu te amo. Ô, Daniel e Juliana, olha, depoimento da Vilma Aparecida da Silva. Só minha mãe e eu sabemos o quanto sofremos, porque além da bebida... Já falei. Meu pai, já falou? Já. Já. E a do Cristiano? Do Cristiano não estou lembrado. Não estou lembrado. Cristiano Henrique, Carrilho diz o seguinte: bom dia, sou um dependente químico, 25 anos. Já falei também. Também já falei. Nós estamos com um problema de Alzheimer aqui entre nós, viu, pessoal? Não esquenta. Não, é que não. A hora que você estava falando, eu estava procurando aqui, não tinha saído. Lembra também do site? Não, acho que é problema de Alzheimer. Acho que isso é problema de DNA mesmo, data de nascimento antiga. Um fala e o outro repete. Avançado. De novo. É, lá tem vaga para isso também? Lá na clínica? Acho que você não tem cura, não. Tá vendo? Vai ter que tomar uma droga chamada ômega 3. Tá vendo? Então o pessoal, a Cíntia comentou aqui que o nome do centro que ela frequenta lá, é que ela trabalha, né? É Sociedade Espírita Cáritas de Ribeirão Preto. Legal. É. A Vera Batalha também, nossa amiga Vera, entrou aqui. Temática relevante, pois as adicções se ampliam com as bets agora. Abraço a todos, né? É, o Dinho está falando a maior verdade sobre conseguir sair da droga é quando o usuário chega num momento que ele quer sair, pois tem dois caminhos: ou deixa as drogas ou vai morrer. Ele fala assim, e ter a certeza que as primeiras doses é curiosidade, mas o se tornar dependente, isso é doença. E até amor em excesso prejudica o usuário. Tem momentos que temos que ser firmes, pois só passar a mão na cabeça é o maior erro quando queremos ajudar. Chega um momento aí que tem mãe e pai que vai comprar droga para filho. Porque eu só queria mudar o termo, não seria amor em excesso, seria codependência. Codependência. Ah, tá. Acho que é importante isso aí, né, Ju? Vocês querem explicar já o que é codependência? Sim, sim. A gente depois de marca um programa. Não, de mas forma é um tema legal para conversar. De aqui. Forma sucinta, assim, viu? De uma forma sucinta, assim, é um transtorno emocional, né? Que acomete principalmente os familiares e pessoas próximas das pessoas que têm a dependência química, tá? E a pessoa, ela começa a adoecer. E o que é esse adoecimento? Ela acaba se responsabilizando pelos erros, pela própria adicção desse ente familiar e assumindo toda a responsabilidade. Então, nesse adoecimento, ela passa a cobertar, ela passa a resolver os problemas, não permitindo e não deixando que o dependente resolva as questões dele, né? Então, de uma forma objetiva, é isso. Ela quer assumir as responsabilidades, ela quer resolver os problemas, né, da pessoa ali que está em uso, e ela acaba, né, entre aspas, assim, passando a mão na cabeça e não permitindo que a pessoa mude esse comportamento. E, com isso, o dependente que desenvolve a manipulação, a mentira, daí fica difícil. E o desligamento emocional? É exatamente isso, né? O desligamento emocional, se a gente pensar assim, dessa separação, não o desligamento emocional da família, eu diria mais a codependência mesmo, sabe? Ela não precisa se desligar emocionalmente dele, né? Porque o desligamento seria realmente esse rompimento do emocional, do afeto, tá? Mas seria ela ter a responsabilidade, entender que não é a culpa, né? Normalmente o pai e a mãe falam assim: nossa, o que eu fiz para esse menino ser assim? Aonde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Né? Então, não foi onde eu fui que eu errei. Cada um tem um processo e existe essa predisposição. Então, quando eu entendo que eu tenho essa predisposição e eu não posso fazer uso de nada, eu tenho a responsabilidade com a minha recuperação, né? Então, os grupos de apoio, de autoajuda, né, para os familiares, é importante demais a família participar de grupo para ela entender em que nível de codependência ela está, para ela poder ajudar esse ente. É, porque a gente aprende também que não deveremos nunca abandonar os nossos entes queridos aí que entram na droga, né? Sim. Porque tem muitos pais que expulsam o filho de casa, mandam embora, e não é por aí o caminho, né? Olha, eu já ouvi assim, casos de codependência, porque depende de que forma que essa pessoa está trazendo prejuízo para você, né? Sim. Eu conheço pessoas que entraram em recuperação que os pais tiveram que tirar de casa, né? E essas pessoas, quando perceberam que realmente, nossa, perdi minha família, não tenho mais ninguém, e os pais precisam mostrar, sinalizar, né, o que a dependência, a devastação que está fazendo na vida da pessoa. E eu conheço pessoas que estão hoje sóbrias, né, limpas, como eles dizem, há 15, 20 anos, porque o pai sinalizou isso para ele. Né? O amor exigente fala assim, ó: eu amo você, mas não aceito o que você faça. Juliana, eu tenho uma pessoa aqui, conheço uma pessoa que aconteceu exatamente isso. O filho conseguiu destruir a fortuna da família. Aí a mãe chegou e falou, da minha parte não tem mais nada para fazer para você. Aí o pai assumiu a responsabilidade e está se ferrando até hoje. Porque está sempre botando, passando a mão na cabeça do filho. Interna o filho sai limpo, daqui a pouco cai de novo, o pai vai lá e pega. A mãe falou, deixa ele te viver, como você falou, viver a experiência para sentir na pele. Porque enquanto você está passando a mão, ele não vai se recuperar nunca. É o risco moral, seria? O risco moral também, né? E isso depende, né, da cada condição do contexto familiar. Sim. Né? Então, assim, você pode não estar com a pessoa no mesmo ambiente, mas você pode não abandonar no tratamento, né? Como eu conheço famílias, né, tanto que a gente trata lá, ou famílias próximas, que o filho está em condição de situação de rua, mas as pessoas não levam para casa, por conta das questões e do risco também que essa pessoa pode trazer. Mas ela apoia, ela, né, acompanha, ela ajuda naquilo que é necessário, né? E nós temos bons resultados, né? Eu vejo pacientes, familiares que falam assim, ó, o meu filho só teve jeito depois que eu entendi a minha codependência. Até aqui eu não vou com você, né? Então os grupos, o Amor Exigente é um dos que eu mais gosto, que eles falam muito disso, né? Você não vai deixar de amar, você só não vai aceitar esse comportamento. Entendi. Tem aqui perguntas aqui. Ainda também? Não, o Alexandre aqui, ele está falando para a gente falar de São José dos Campos, que é o Divino Mestre. Nós já falamos, viu, Alexandre? O Divino Mestre tem o projeto Cura-te, né? O Divino Mestre que fica ali na rua... É lá, é... Rua, é Coronel Monteiro. Rubião Júnior. Rubião Júnior. Na rua Rubião Júnior, ali na rua do cemitério, que faz esse trabalho muito bacana. Acho também. É 600 e pouco, 600 e pouco. Centro Espírita Divino Mestre. A pessoa aqui que colocou o Ecomaster, é o nome dele, ele colocou aqui agora há pouco, peraí, perdi? José Pereira. José Pereira, viu, José Pereira? Um grande abraço pela colaboração aí que você está colocando para a gente. E a responsável lá é a Gléria, né? A Gléria é responsável. Já esteve com a gente aqui também, né? Uhum. O João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, está perguntando qual é o mais prejudicial à saúde, o cigarro comum ou a maconha? Olha, segundo as estatísticas, é o tabaco, né? Uhum. Assim, o cigarro ele causa vários danos, né? Inclusive inúmeras doenças associadas à pessoa ali que está fazendo uso, né? Mas, às vezes, a pergunta, né? O que, que é... Daí vai pensar na redução de danos, né? Não dá pra, a resposta não pode ser objetiva, né? Exatamente, porque, assim, se a gente for falar de literatura, uhum. O álcool... O álcool, uhum. Ele é a substância, né? É a porta de entrada e a substância... mais difícil de se tratar, até acho que por conta desse acesso, né? O tabaco. O tabaco a gente tem aí inúmeras doenças, né, que são associadas ao uso. Mas às vezes as perguntas são relacionadas de cunho pessoal, porque as pessoas têm a questão da defesa da maconha, né? Não estou dizendo que é o nosso ouvinte aí. Mas é bom esclarecer isso, né? Cada substância, né, cada droga, ela tem um efeito no nosso sistema nervoso central. Tá? E tudo vai acarretar danos e prejuízos para a nossa vida. Seja ela no âmbito social, né? Na nossa parte física, na nossa parte mental e emocional. Então, assim, reduzir ou tirar o dano ali, a pessoa precisa ter consciência disso. Tá? Qualquer substância ou qualquer droga, ela vai trazer malefícios à sua saúde. E assim, o que a gente pode dizer também nisso? Do jeito que a pergunta é feita, muitas vezes a gente não consegue dar uma resposta assim, concreta, né? Porque se você for fazer uma comparação de cigarro com maconha, a gente tinha que ter o uso da maconha e o uso do cigarro na mesma quantidade. Sim. Né? Todo mundo anda com a carteira de cigarro no bolso, mas não anda com a carteira de maconha dentro do bolso. A maconha você usa de vez em quando. O cigarro você usa 24 horas por dia. Então, com certeza, o que você usa 24 horas por dia, que pode ser até mais fraco, mas vai fazer mais mal. E daí, se nós trouxermos para o âmbito da adolescência, que eu comecei falando no início, né? O que é mais prejudicial para o adolescente, o tabaco ou a maconha? A maconha, né? Porque vai afetar, por ser uma substância perturbadora, ela vai estar afetando ali o processo de desenvolvimento cognitivo do adolescente, né? Então, assim... E o aprendizado, né? Tudo, na parte pré-frontal, né? Esclerose, né? Exatamente. Então, esclerose. Ele perde toda essa parte do aprendizado e ele tem esses prejuízos. Então, nessa questão, para o adolescente, seria isso, maconha. Isso seria um atraso, né? Traz um atraso no aprendizado, a pessoa fica mais lenta em relação aos demais que estão evoluindo mais rápido em termos E o processo de cognição mesmo, de aprendizado. Né? Ela acaba tendo prejuízos aí no futuro de memória, de concentração. Né? Isso dificulta muito. E isso vai refletir também no lado profissional da pessoa, né? Lá na frente. Né? Com certeza. Porque para você tomar decisões, para você tomar a escolha de uma profissão, para você trabalhar no dia a dia, é resolver problemas. E resolver problemas exige o cognitivo. Sim. Né? Exige você entender causa e efeito. É. Se você tem um atraso causado no cérebro, né? Afeta o lado profissional, a pessoa não consegue se manter no emprego e tudo mais. E é importante enfatizar que isso acontece, esse prejuízo irreversível no adolescente em função dele estar em processo de desenvolvimento, mas a pessoa na fase adulta que faz uso de maconha, ela tem esses prejuízos. Ô Daniel, e como é que está a saúde mental lá centralizada da prefeitura lá na Francisca Júlia? Bom, a Francisca Júlia presta serviço para o município de São José dos Campos através de um pronto atendimento que funciona lá no Torrão de Ouro, né? Lá no Complexo Saúde Mental Francisca Júlia. Nós temos a internação para a saúde, para a psiquiatria. Nós temos ali na internação, são 60 leitos para a psiquiatria. 68 leitos para psiquiatria, que são 30 para masculino adulto, 30 feminino adulto e 8 para adolescentes psiquiatria. Agora nós temos a dependência química para adolescentes, agora a partir de novembro do ano passado, né? São 12 leitos, né, Juliana, lá, mais a dependência química para masculino, que são 20 leitos, então o total aí dão 100 leitos para o SUS. E para particular e convênios, a Francisca Júlia tem 26 leitos, aí vai flutuando de acordo com a demanda que chega para a gente, né? Dependência química ou psiquiatria. Nós temos aí nos ambulatórios, adulto e infantil, que atende juntos ali quase 7 mil pessoas por mês. Ali é mais voltado para psiquiatria mesmo, né? E as residências terapêuticas, que são pacientes egressos de hospitais psiquiátricos, que moram hoje em lares, em residências. Nós atendemos aí quase 110 pessoas também. E quantas pessoas internas tem lá no Francisco Cachorro? Então, são 126 leitos no hospital. É? No hospital são 126 leitos. 120? 100 para o SUS e 26 particulares e convênios. Está incluída a Casa Amarela? Casa Amarela não. A Casa Amarela é um projeto que a gente está ainda desenvolvendo, aprendendo, né, trabalhar com ele. Mas é um projeto que tenta trabalhar ali momentos em que a pessoa não precisa tomar medicações, né, ou no mínimo possível de medicação, né? Onde a pessoa fica com a gente ali 5 dias, ali fazendo um processo de terapias, de psicoterapia e também práticas integrativas, atuando ali junto e com uma medicação bem baixa. E aquele trabalho que vocês iam começar com os autistas? Nós, o único lugar que nós atendemos autismo hoje na Francisca Júlia seria o nosso ambulatório infantil, que ocorre lá, que funciona lá no Demar de Barros, né? É ali que ocorrem os atendimentos do autismo. Então, vocês não iam fazer aqui na rua Maitá, aqui na cidade, uma casa para atender os autistas? Não, na Francisca Júlia não. Não? Não. Daniel, o tema hoje era só sobre drogas, né? Mas o Francisco Júlio ainda tem um atendimento psicológico, assim, das pessoas que estão com problema mental? Psicologia? Não, quem está com problema mental direto, não só, não, porque a gente falou sim, muito sim, em droga. Sim, até a psiquiatria, nós atendemos a psiquiatria, a maior demanda da instituição ainda hoje é ainda a psiquiatria. Uhum. Dependência química, nessa proporção do SUS, por exemplo, né, de internação, são 28 leitos, dos 100 leitos, né, 28 é para dependência química, a diferença é para a psiquiatria. Uhum. 72? Não, 28 não, são 32 leitos. Ou seja, 32% do atendimento para o SUS na internação é dependência química. Certo. O restante legal. Aqui tem Antônia, mais uma pergunta. Vamos fazer só essa pergunta e parar, senão o Daniel e a Juliana têm que ficar aqui tem que ficar aqui até meio-dia. É, quanto ao tema de hoje, qual a orientação, você ainda, Daniel, qual a orientação que devemos ofertar às mães, pais e cuidadores de crianças nas escolas de pais das casas espíritas? É uma pergunta legal, né, para conversar. Eu acho que, primeiro de tudo, eu queria colocar, a gente tem que ter muito carinho para essas pessoas, muito respeito, né? A orientação com os nossos filhos, sempre conversando, sempre acolhendo, tentando o máximo possível ter uma relação aberta com os filhos. Isso é importante porque isso minimiza bastante os problemas posteriormente. Tentar pegar a situação na raiz, né? No estágio inicial, ele pode evitar aí problemas sérios no futuro. Então, a primeira conversa numa escola de pais é elucidar os pais de ter uma postura de abertura com os filhos. Conversar com os filhos, estar aberto e respeitar os filhos também, né? E uma coisa também que é respeitar também é saber colocar os limites, né? Então, acho que isso faz sentido nessa fala das escolas de pais aí. E também eu vou emendar a conversa da codependência que a Juliana colocou agora há pouco, que os pais não serem coniventes com aquilo que acontece muitas vezes com os filhos. Né? Por isso é importante, às vezes, dos limites, saber orientar e procurar ajuda especializada quando for necessário. Bacana. Rodrigo, vamos fazer um pequeno intervalo para voltar encerrando. E lembrando que tem quem quiser ainda participar do sorteio do livro Contos e Causos, liga agora, porque na volta a gente já vai sortear. Por que que nós vamos sortear na volta? Porque dá tempo da pessoa saber que ganhou e ligar para passar o endereço aqui, possível levar. Ou então o endereço para a gente mandar pelo correio, tá bom? Então a gente vai sortear antes de ir para o momento de gravar. Voltando desse intervalo que vai durar 3 minutos aí no máximo, nós vamos voltar já com o sorteio do livro. Então quem quiser liga, 3921-3009. Decorar já é diferente, né? Tá escrito ali, ó, 3921-3009. Isso aí, tá aí. Então liga aí pra gente e fala, quero participar do sorteio. Uhum. Gente, vamos lá então, a gente volta, vai direto pros comerciais, né? Então a gente volta em instantes. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Daniel Piagno, que é voluntário lá da Casa do Caminho, Centro Espírita Casa do Caminho, e também é diretor do Hospital Francisca Júlia. E temos a Juliana Azevedo, que é coordenadora de dependência química no Francisca Júlia. Então vamos aí, com o oferecimento da Casa do Caminho, nós vamos para o sorteio do livro Contos e Causos, de Jorge Reis. Vamos lá então. Então vamos pro sorteio lá. Rufe os tambores, né? Vamos lá. Peraí, eu tenho que clicar no botão. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então quem ganhou foi. Descer ali. Cleide Bessa. Aniversário dela foi. Oh. Vai ser amanhã, depois da manhã. Depois, amanhã é o aniversário dela, né? Isso aí. Será que você manipulou alguma coisa aí, Silvio? Você conhece ela? Eu nem sabia também. É, aniversário dela. Amanhã eu vi aqui no Silvio, tinha trazido pra gente lembrar. Legal. Então, a Cleide não precisa mandar o endereço, não, tá, Cleide? Você sabe onde ela mora para levar para ela, né? O Silvio sabe. Lembrando, pessoal, que a livraria Casa do Caminho, agora ela, o atendimento presencial lá, porque tem online, né? O atendimento presencial é de terça a quinta-feira, ó. Terça, quarta e quinta, né? Das 13 às 16 horas. Então, presencial, ela só abre esses 3 dias. Os outros dias é só online, tá bom? Para vocês adquirirem os livros. Telefone 997959711. Pode ligar também nesse telefone e pedir algum livro, perguntar para o Mário se ele tem, pedir um conselho para o Mário, é muito legal pedir conselho para ele. Vale mais a pena ir lá para bater papo com o Mário. Conversar que, com ele. Né? Liga lá. Daniel, eu gostaria que você falasse um pouquinho da vida particular sua e da sua família. Eu admiro demais o Luiz Carlos Piagre, admiro demais a Dalva, porque eles adotaram quantas crianças? Boa pergunta, hein? Não sei te falar, acho que uns 40 crianças. Acho que umas 30, 40 crianças. É? Acho que foram 30 pessoas, acho. Acho que foram 30. Ah, meu pai e minha mãe tem uma história bonita aí de muito trabalho, né? Meus pais vieram para São José dos Campos, trabalhavam. Meu pai, acho que ele fez a primeira turma de escola de aprendizes da Aliança, na época do Jacques, do Flávio, né? Dos homens da raiz lá, né? É. E na década, no início da década de 80, eles vieram. Meu pai já dirigiu uma turma aqui com o Flávio, acho que aqui em São José, né? Que não sei, São José, né? Na época, lá ainda, na década de 70. Acho que, se não me engano, foi a primeira turma da Aliança que São José, se não me engano. Desses trabalhos surgiram aqui um grupo de médios depois para fazer da passe nos pacientes do hospital também, né? Então, ele começou a fortalecer a Aliança aqui em São José. Depois também meu pai veio trabalhar aqui no início da década de 80, que ele veio morar aqui em São José para tomar conta de um orfanato lá do Lar Esperança. Ali passaram ali, acho que até 30 crianças mesmo. Hoje já adulto, já com filhos aí, tem bastante. Uma vez conversando com meu pai, né? Engraçado. Se a gente fosse fazer uma festa para trazer todo mundo ali para fazer, para se reunir, precisava, acho que dava mais de 200 pessoas ali, com seus filhos ali, os agregados, né? Depois ele veio assumir esse orfanato, ele começou o trabalho do CVV aqui também em São José, aí continuando os trabalhos do CVV. CVV, ele foi um dos responsáveis também, né? Da fundação do CVV aqui, trazendo o CVV para cá. Depois, eu sei que hoje que tem uma colaboradora nossa do hospital lá, que é a Mônica também, que está à frente do trabalho aqui em São José. Depois ele assumiu o hospital, acho que foi em 92, o Francisco Júlio, que aí começou também o trabalho lá na instituição, seguindo do trabalho do José Benedito, né? E tá, foi trabalhando. E nessa, minha mãe ali, no lado dele, sempre apoiando, fazendo o trabalho juntos. Provavelmente na época no Lar Esperança, né? Que estavam bastante ali atuantes nessa parte com as crianças. Eu lembro que tinha aquelas crianças, o Lar Esperança tinha aquelas crianças com problema físico, problema mental. Não, esse é a Casa da Criança, era a Casa da Criança, acho que era isso. Que casa de Jesus Gonçalves, não me engano, não lembro agora exatamente o nome, que ficava no hospital essa casa. Daí teve um momento que precisou fechar esse trabalho aqui, o Eduardo Miyashiro, o pessoal da Aliança aí, dividiram as crianças que eram atendidas ali nessa casa, e vários centros espíritas aí assumiram essas pessoas, né? Eu sei que até hoje tem atividades aí decorrentes a esse pessoal aí. O Pardal era responsável por essa... Por essa atividade lá na Francisca Júlia, né? Era um deles, né? Bacana. Rodrigo, vamos para o momento de Chega Vale? Vamos sim, vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Recentemente, a Rádio Bandeirantes levou ao ar uma série de reportagens sobre o velho problema das drogas. Recentemente? Vários profissionais da área foram ouvidos e, infelizmente, pelas considerações feitas, ficou entendido que grande parte da responsabilidade pelo uso de drogas na adolescência recai sobre os ombros dos pais. O que geralmente acontece é que os pais não observam algumas noções básicas para se formar um indivíduo consciente das suas responsabilidades e resistente ao apelo das drogas. Pensando em fazer o melhor, os pais começam por isentar os filhos de qualquer obrigação. Para poupá-los, executam as tarefas que lhes dizem respeito. Quando os filhos são pequenos, os pais se desdobram para fazer tudo, providenciar tudo para que nada lhes falte e para que não tenham que enfrentar frustrações nem quaisquer dificuldades.

desnecessária. Desnecessária, vou colocar assim, no sentido da gente não viver as relações, né? Então, é importante, se faz hoje, retomar as relações que talvez antigamente fossem mais estreitas, talvez, né, mais estreitas. Então, eu vejo hoje a importância da família no cenário social da sociedade hoje, resgatar essa preocupação, né, de olhar para o seu filho, para o seu ente querido de uma forma que essa relação ela seja importante. Quando eu falo relação, como eu disse agora há pouco, né, a pergunta foi feita agora há pouco, né, estar aberto às pessoas, conversar. Né, acho que respeitar a posição, a opinião sempre. E os filhos saber colocar limites, né? Que hoje, além do menor esforço, o limite acaba não sendo colocado. Né? Então, hoje a sociedade está bem assim, está bem imediatista nesse sentido. Né? Eu penso dessa forma. E a Juliana, o que, poderia falar dessa mensagem? Eu concordo, né, com uma contribuição do Daniel e, focando um pouquinho, ele traz a questão da reflexão para o uso de substâncias, né? Eu costumo dizer assim que, por trás de todo adolescente, de toda criança que está enfrentando e está no uso abusivo de substâncias, existe um direito violado, né? Do familiar, do pai, da mãe, do cuidador, de quem cuidou. Né? Que é tudo isso que ele trouxe, que o Daniel trouxe, é a falta de relacionamento, é a falta de vínculo, é a permissão, é a falta de limites, né, dos pais, dos cuidadores, ensinarem e educar realmente, né? A pessoa que cuida, né, vamos dizer, porque às vezes não é só o pai e mãe, né? A pessoa ficou ali, de repente, com a família extensa, o avô cuida, a tia cuida, mas a pessoa que cuida, ela precisa ajudar essa criança, esse adolescente a entender limites, entender de responsabilidade, ter vínculo, se relacionar, porque sem relacionamento eu acho que não existe sucesso, principalmente na área da formação pessoal. Vamos encerrando, Rodrigo, momento Gigavale? Vamos. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com oferecimento de WS, festas e embalagens, agora os aniversariantes da semana. Rui. É, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos hoje Maria Aparecida de Oliveira, amanhã a Rosana Yamamura, no dia 17, Milton Baruel, nosso grande companheiro e amigo Milton Baruel, e no dia 18, a Janaína Uccelli. Olha, o Milton vai fechar a praça lá onde ele mora, viu, Jorge? Com certeza, sempre ele faz isso, né? Só convida os amigos. Só. Vocês foram convidados? Eu não. Ah, tá. Dia 16, quem faz aniversário é Cleide Bessa. Grande abraço para Cleide. Dia 16 também, o Centro Espírita. Não, aqui tá dia 16 e tá dia 13, Amor e Caridade. Tá 16 também, falar não. Centro Espírita, Amor e Caridade, dia 16. O Rui já falou do Milton. Dia 17, então, quem faz aniversário também é a Bruna, filha do Tião e da Antônia. Também parece que vai ter uma festinha lá, uma coisa assim. Dia 19 é a Karina, filha do Walter também. A filha do Walter, olha que interessante. A filha do Walter faz aniversário, a filha... Vamos fechar o parque. A Karina, a Bruna, do Tião, faz aniversário. Vamos fechar o parque tecnológico inteiro para fazer aniversário. E ontem teve a pizza para arrecadar fundos para o Banvale. Excelente a pizza. Eu não conversei lá com a Sandra. Mas o Silvio esteve lá. O Silvio passou o dia todo trabalhando lá. A gente estava bem representado. O Silvio é macumbeiro também agora. Ele toca tambor? Está tocando tambor também agora. Tem que tocar macumba. Então, Vivência Espírito, fala, Rui. Aqui, Rodrigo, tem a Doralice da Silva, dia 18 de março. Não sei se já falou. Não. Leides falou também, né? Uhum. Vilma Lima, 18 de março. E faria aniversário, dia 21 de março, o Renualdo Ferreira, né? Saudade. Faz lá no plano espiritual, né? Continua fazendo aniversário lá. Grande abraço pra ele. Lá do lado de cá, mas continua fazendo lá de lá, né? Uhum. Que era o radialista também lá de Cachoeira do Sul. Né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Um grande amigo que nós não chegamos a conhecer pessoalmente, mas era um amigão. Mas sempre era um ouvinte assíduo nosso. Ouvinte também. E também convidava a gente para participar do programa dele, né? Eu participei muitas vezes sabe, do programa. Quem lá. Sabe está nos ajudando aí também. Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Legal. Vamos lá? Já fizemos, então vamos para a hora da dica. Uhum. E a gente pede aí para a Juliana, o Daniel, dar uma dica para a gente sobre o tema, para os nossos ouvintes, um filme, uma série, um livro, o que vocês quiserem dar de dica, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão passando aí também por esse desafio, né, essa aprovação na vida, que possa dar uma dica aí para a gente. Você falou, veio um livro na minha cabeça primeiro aqui, Nação Dopamina, doutora Ana Lembick. Como é que é o nome? Nação Dopamina. É um livro que fala dessa questão da dopamina, o que, que ela influencia no nosso corpo, né? É importante. É, tem tudo a ver com o tema de hoje. Legal. Juliana, você também? Eu gosto bastante do livro da doutora Ana Beatriz, que fala de mentes inquietas, né? E se tratando assim de saúde mental, né? Não necessariamente sobre somente a dependência química, sendo doutora Ana Beatriz, por uso de substância, mas falando-se de transtorno, que a gente está falando aqui de conhecer a si mesmo, né? E o adoecimento ele começa por meio de sintomas. Então, se conhecer e entender a forma com que você funciona, isso já facilita para você identificar em qual processo de adoecimento ali a gente pode estar. Legal. Não, legal. Eu tô pegando o link aqui, então, para passar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Então, eu vou pôr aqui. Depois eu mando o link, então. É, Jorge. Não tenho... Eu tenho que falar alguma coisa agora? Nem lembro mais. Não tem o negócio... A inteligência artificial aí? Tem. Agora? Tem, já tá ali já. Já tá aí na... Aqui não dá pra ver muito bem aqui, né? O pessoal não vai conseguir ver. Mas tá no Instagram, né? A imagem já tá postada, já publiquei no Instagram do Vivência. Muito bonito. Muito tá bonito, Rodrigo. Parabéns. O que vocês acham? Até aí? Os móveis estão bonitos dessa vez. Não é eu, é a inteligência. Aquilo dessa é a inteligência. Não, mas aquele sofá rasgado, aquelas cadeiras rasgadas que você estava colocando, era. Mas não sou eu, burrice, é inteligência. Burrice artificial, não era inteligência artificial. Vamos lá, só para explicar para o pessoal que é um pouco mais, mais avançado aí de DNA, né? De data de nascimento avançado. Não sou eu que faço as imagens, não sou eu que faço. Eu só mando para a inteligência o tema, ele devolve o prompt e eu mando para. Isso, então, eu também faço isso, mas quando está errado eu falo, arruma. Aquilo ali pra mim, ele arruma. Então é passar para você fazer, então. Isso, agora os mas moleza, só passar pra mim. Passa pra mim antes, se eu achar algum defeito, eu entro e falo, arruma aquela cortina ali, bota ela cor de rosa que fica mais bonito. Então aí a inteligência, a gente manda o tema pra ela, ela gera, né? Com base no tema de hoje. E tá postado no Instagram, tá? Vivência Espírita, tudo junto. Mas ficou linda mesmo. Aí o pessoal não consegue ver daqui, mas vai conseguir ver lá. Vocês querem comentar alguma coisa? Só quero fazer uma correção. O livro é Mentes Ansiosas. Ah, Inquietas é de uma outra autora. É. Então, Mentes Ansiosas. Mentes Ansiosas. Rodrigo, podemos encerrar então? Podemos. Você tem algum recadinho para dar ainda? Eu já volto aqui depois e falo a enquete. Tá bom. Não, quer falar logo a enquete ou quer deixar para depois? Posso falar. O pessoal que entrou aqui, eles já colocaram aqui, a gente colocou a enquete. Acha que as casas espíritas estão preparadas para orientar famílias de dependentes? Então houve 77 votos e 69% falou que não estão. Né? E 31% falou que sim, que as casas espíritas estão preparadas, né? Então a gente agradece aqui. Depois a gente pede para a Juliana e o Daniel comentarem no final do programa. E participe. A gente vai deixar a enquete aqui no WhatsApp ainda. Quem quiser entrar no WhatsApp do Vivência Espírita e responder, entra aí. Tá aqui o link para vocês. Também tá na descrição do nosso YouTube. Quantas pessoas votaram, Rodrigo? Foram 77 pessoas que votaram aqui no YouTube. E lá no WhatsApp o pessoal tá votando também. Lá a maioria já é não. Só uma pessoa falou que sim. E 21 respondendo que não. Então, obrigado pela participação. Vocês estão vendo o Carlinhos aí pingando negócio no olho aí. Ao vivo, a cores, né? É, então você vê que essas coisas só acontecem no Vivência Espírita, né? É que se ele não colocar o colírio... faz coisa ao vivo, né? Se ele não colocar o colírio, ele não fala direito agora. Ele está se preparando para... Mas pra ele não vê o feedback. Vai se emocionar aqui. Não vou sacanear ele aqui, mas ele não vê o retorno aqui para ele. Mas é para ele chorar durante a prece, entendeu? Quem vai fazer a prece é o Daniel, que vai mais ainda. Está se preparando, né? Então, obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês. Obrigado por ter mandado mensagem. Pede desculpa por não ter lido todas as mensagens. Bastante gente mandou mensagem aqui. Te agradece as participações e até o programa às 8 horas no próximo domingo. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Juliana. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Baruto. Obrigado, família Vivenciana, pela oportunidade que tivemos mais um domingo abençoado de estarmos juntos, onde foi utilizado o ectoplasma dos lares que estão em contato conosco para que pudéssemos gerar uma energia plasmática, onde Dr. Bezerra de Menezes e a Fraternidade dos Humildes levou aos lares mais necessitados o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de suas dores físicas e espirituais. Que estejam, todos sejam ungidos e abençoados pela luz de Jesus. Um ótimo domingo com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, porque família é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz, no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado. Pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. O Rodrigo já fez os devidos agradecimentos ali. Nós vamos encerrando aqui hoje com a mensagem do livro Palavras de Luz, Chico Xavier e André Luiz, a mensagem do dia 15 de março, que diz assim: nas ligações terrenas encontraremos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isto porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre, no companheiro ou na companheira da vida íntima, os reflexos de nós próprios. Do livro Vida e Sexo, capítulo 9, União Infeliz. Rui, quem nós teremos na próxima semana? Na próxima semana nós vamos ter aqui o Nelson Borges, que veio falar sobre o mais recente livro dele, que é Feminicídio. E o tema será: quer evoluir? Busque conhecimento e haja. E a terapia das portas da superação. Então, Nelson Borges virá para falar sobre o livro do feminicídio. Bacana. Juliana? Daniel e Juliana, vocês podem fazer as conclusões finais e depois o Daniel faz uma prece para a gente, para encerrar rápido. Tá bom? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né? A dependência química, sim, eu acredito que seja uma questão de saúde pública. E conhecimento, orientação, né? Buscar ajuda o mais antes possível. Eu acredito que esse assunto é muito importante, né? Não só para nós ou para as pessoas que estão nos ouvindo, mas para toda a sociedade. Então, que as pessoas sempre possam acolher. Eu sempre gosto de dizer, assim, nas considerações, o dependente, né, a pessoa que sofre com a dependência, ela é muito excluída, né? Então, o preconceito, ele acaba dificultando as pessoas a ajudarem e essas pessoas a buscarem também por tratamento, né? Então, que nós sejamos mais acolhedores, mais caridosos e que a gente possa entender que se trata de uma patologia que adoece a alma, o físico, o espírito, e essas pessoas precisam de ajuda. Então, a você que está passando por uma situação, sinalizando aí já uso abusivo, até instalação de uma dependência química, procure ajuda. E a pessoa que conhece pessoas que estão passando por isso ou tem na família, não abandone. São pessoas doentes que precisam de amor, que precisam de carinho e precisam de acolhimento. É isso que eu queria dizer. Daniel, suas considerações finais e também uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Lembrando que o Daniel, ele tem uma turma de aprendiz do Evangelho lá na Casa do Caminho. Que número que é? 57. 57 já? Nossa. Eu lembro quando a gente ia dar aula. Agora tá no lugar parado, mas de primeira a gente ia aonde que está a Casa do Caminho? Estava num endereço, depois estava no outro, até que acertaram lá o endereço. E Abigail estava reclamando que muita gente está levando lixo no canto lá na esquina lá do Centro Espírita, né? Que nós já estamos pedindo para a Urban para ver se eles colocam a placa e se retira também os lixos que o pessoal coloca ali, né? E, aliás, o seu neto, o Felipe, essa semana tem que ler o livro lá para nós, viu, semana? Missão dele lá. Primeira meia hora. Caderninha de temas? Não, ele vai fazer a leitura lá do Reforma Índia Sem Martírio, o capítulo dele lá. É, ele vai fazer o estudo pra gente. Sem pressão, né? Não, só pra lembrá-lo, só pra lembrá-lo. Eu lembrei de uma frase aqui do Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? Então acho que dependência química tem nisso também. Tudo, na sociedade tudo está presente, mas nem tudo convém a gente fazer, né? Então isso qualquer aspecto, tanto drogas como jogos, como alimentos, né? Então é importante sempre ter o equilíbrio, é importante sempre encontrar a coluna do meio ali para que a gente consiga superar aquilo e aproveitar a nossa reencarnação da melhor forma possível. Essa seria a minha mensagem de hoje. E também agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui da instituição, da Francisca Júlia, trazendo aqui profissionais competentes que trabalham com a gente, no caso a Juliana e outros que já passaram por aqui, né? Acho que é importante a gente sempre levar para a sociedade o conhecimento que a gente tem, a expertise que a gente tem, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas dentro desse aspecto que a Francisca Júlia possa contribuir, né? Contribuir. Ponto. É isso. Fazemos a prece agora? Vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Então vamos todos nós procurando nos conectar à espiritualidade amiga que comanda este trabalho, essa comunicação tão necessária e importante para que possamos levar às pessoas o conhecimento, levar às pessoas a luz de encontrar caminhos melhores, de encontrar caminhos que possam dar a liberdade. E vamos procurar aqui mentalizar aqui as nossas melhores vibrações, saindo de nossos corações, os nossos melhores sentimentos, para que possamos encaminhar as nossas energias. E vamos lembrando agora das pessoas que passam por este problema da dependência química, dessa doença, que eles possam ser envolvidos pelas nossas energias, pelas nossas vibrações, que possam envolver todo o seu corpo físico, seu corpo mental, dando a esses irmãos a proteção e a energia que tanto precisam para superar esses momentos tão difíceis que atravessam suas vidas. Que possamos ainda transferir e encaminhar essas mesmas vibrações para os seus familiares, amigos, parentes, para aqueles que compactuam e compartilham esse momento de angústia e dificuldade. Que esses familiares possam ser envolvidos pelas nossas preces, pelas nossas vibrações, dando a esses irmãos a proteção, a luz, principalmente a esperança para que possam encontrar caminhos melhores. Que possamos ainda vibrar para os vales do suicida, para que esses locais onde recebem esses irmãos, muitas vezes decorrentes aos desencarnes das drogas. Que esses locais sejam, neste momento, iluminados pelas nossas preces, envolvidos pelas nossas luzes. E principalmente que as nossas vibrações possam chegar àqueles grupos espirituais que apoiam, que ajudam e dão a sustentação para esses locais tão sofridos. Que possamos ainda vibrar por todos os hospitais, comunidades terapêuticas que trabalham e desenvolvem o processo da recuperação nessas pessoas. Que eles possam, que esses locais neste momento recebam as nossas vibrações de luz, de apoio, envolvendo toda a equipe técnica, envolvendo todos os pacientes que ali são assistidos e que ali também prestam seus serviços profissionais.